Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 35. Retrospectiva e jogo do ano 2011. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast. Conforme anunciado, esse é o último episódio do ano 2011. A gente se reuniu aqui pela última vez no ano para trazer para vocês uma retrospectiva, falar de notícias e, obviamente, de jogos, né, que foram lançados esse ano. E aí que a gente achou que valia a pena comentar aqui e também eleger o nosso jogo do ano, o jogo do ano do podcast 2011. Então, para isso, a gente já conta com um time completo aqui, começando com o único podcaster que estava lá em Woodstock fazendo topless, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? Pô, muito, muito obrigado. Que bom que você lembra. Você estava embaixo, né? Era isso? Não, eu não era nascido na época, rapaz. Eu não sei se você lembra disso. Não era. Foi bom. Peraí. Eu não lembro agora qual é a piada que eu tinha separado pro Rafa. Eu tenho uma piada boa pra você. A hora que chegar na sua vez, eu tenho uma piada boa pra você. Não, your time will come. Era isso, você vai ter o seu. E também com o único podcaster que acha que o Woodstock é aquela edição de 99, o Rafa Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza, cara. Então, aí pro pessoal, não, é preciso fazer a introdução de Giliard, que é lá o vem. Nosso host, né? O Master Chief do podcast, Giliard Lopes. Nossa. A gente vai partir pra ofensa agora, então? Pô, não, peraí, você não pode fazer isso, o rosto sou eu que tenho os poderes. Não, os falando poderes assim. Foram revogados pelo aniversário do Halo, velho. É, a gente tem que comemorar, né? Uma salva de palmas para o aniversário do Halo. Então, beleza, babaquices tiradas de lado. A gente, na verdade, tem um episódio que a gente espera seja bem legal, um episódio de nostalgia do ano, pelo menos, pra gente lembrar de muita coisa que aconteceu. Foi difícil sair com a lista, né, tanto de notícias quanto de jogos, que é difícil se lembrar de coisas que aconteceram lá no começo do ano. Muitas delas acabam escapando a gente, mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui para trazer uma retrospectiva legal para vocês sobre o que aconteceu em 2011 no mundo dos games. E a gente começa, na verdade, como a gente sempre começa. Vamos fazer aqui um Active Quest rapidinho, falar sobre os últimos jogos que a gente está jogando e depois entrar de cabeça na nossa main quest. Então vamos lá para o Active Quest dessa semana. Active Quest. Começar o nosso Active Quest da semana, chamar o Seco aqui. Eu sei que teve um jogo de bastante importância que ele experimentou, pelo menos essa semana. Queria que você falasse pra gente aí, Seco, do Zelda Skyward Sword e do que mais você estiver jogando nessas últimas duas semanas. Então, eu vou falar em ordem aqui. Eu comecei... que eu tô muito viciado no Dark Souls, como vocês podem imaginar. Blá, blá, blá, blá, blá, Dark Souls, blá, blá, blá, blá, blá, blá, jogo viciante. Aí, mas eu não resisti, eu tive que jogar o Skyrim só pra fazer a Dark Brotherhood. Aí, a experiência foi bastante divertida, assim, foi bem boa. Foi um pouquinho, assim, mais simples do que o Oblivion. Mas, assim, foi massa. Você diz, assim, a... quest específica do Dark da Brotherhood foi mais simples. É, toda isso, toda a evolução da quest, toda como foi estruturado. Mas assim, eu consegui entender o porquê que eles fizeram, porque agora o Skyrim é um mundo decadente, né? É uma das planícies, províncias decadentes do mundo do Elder Scrolls, e eles quiseram mostrar um outro ponto de vista, né? Porque o Oblivion foi na cidade imperial, então era tudo sobre riqueza, luxo e tal. Mas foi massa, assim, eu fiquei de cara com o final, assim, os argumentos e o roteiro é sempre muito foda. No final, assim, fiquei extremamente satisfeito, apesar de ter sido mais simples, né? Mas enfim, foi massa. Aí, deixa eu ver o que. Daí eu joguei sábado passado, joguei 2 horas e pouco de Skyward Sword. Eu achei massa. Não vou dizer que é o melhor Zelda que eu já vi. Uhum. Mas eu me diverti bastante, assim. Acho que tem umas pitadas de humor que são bem bacanas no jogo. Acho que é bastante impressionado com a qualidade dos controles, né? Do Emotion Plus. Ficaram bem bons, exatamente. Apesar de às vezes achar que eles forçaram um pouco demais a quantidade de input do controle. Tem coisas que não precisavam ser tudo baseado num tchaco, podia ser um botão. Mas foi uma escolha deles, assim, às vezes eu acho que isso só dificulta um pouco. E eu vou comentar mais depois, mas foi massa, foi bacana. Por exemplo, aquela roladinha pra frente, que agora você tem que correr, que é direcional mais A, e balançar o nunchuck pra dar uma roladinha, ela podia ter sido feita num botão, eu acho. Bom, pois é, eu não sei, até subir, tem uma, por exemplo, quando você vai escalar as coisas, eu achei assim, que eles foram pra uma abordagem que todos os jogos que tem aquelas features, tem um padrão, sabe, eles pegaram um outro caminho, não que isso seja ruim, simplesmente acaba dificultando às vezes, de você lembrar que tem que... À toa, né? Pois é, eu achei que só isso incomodou um pouco, mas... Uhum. Mas depois que você pega o jeito, tudo funciona direitinho. Também achei o jogo um pouco com ritmo lento, assim, mas isso a gente vai discutir. Mas depois a gente discute melhor sobre isso. Não quero me prolongar demais. Entendi. É isso aí. Mas quanto tempo você jogou do jogo até agora? Joguei 2 horas e meia, mais ou menos. Nesse tempo acontece muito pouco, infelizmente, no Zelda mesmo. Mas, pois é, como você disse, quase, né? Quase acabei o tutorial, né? Em 2 horas e meia. Quase acabou o tutorial, isso aí. A gente vai falar, obviamente, mais do Zelda mais pra frente, porque é um dos lançamentos mais importantes do ano, e a gente vai fazer um resumo desses jogos mais importantes, né, depois, na nossa main quest. Mas é legal, é bom saber que o Seco também já experimentou o Zelda Skyward Sword. Fica difícil, né, pra gente falar muito sobre jogos que saíram muito perto do final do ano, justamente porque a gente tem mais o que fazer. não pode ficar só, né, passar o dia inteiro jogando esses jogos que saem, né, muito perto do fim do ano. Então fica até difícil fazer uma retrospectiva melhor aqui, mas vai fazer o melhor que a gente conseguir com as informações que a gente tem. Deixa só eu te corrigir. A gente se diz aí você, né? Né, Rafa? Nossa. O Rafa não faz porra nenhuma mesmo, né, Rafa? Só joga videogame? Não. Falando nisso, então, o que, que você tem jogado nessas duas últimas semanas? Cara, essa deve ter sido as duas últimas semanas que eu menos joguei nesse ano. Então, foram só aqui umas 45 horas, né? Pô, eu tô empolgado lendo aqueles livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Pô, eu não consigo parar de ler, aqueles livros são muito bons. Mas eu joguei Skyrim, óbvio, continuei jogando mais um pouco. E joguei um pouco também de Dark Souls, né? Que vocês falaram que jogar foda é viciante pra caralho. Então, só pra te corrigir também, vocês aí é o Seco, né? Então, cara, eu achei o jogo, por enquanto, fazer um resumo da... Acho que, claro, joguei uma hora, talvez, um pouquinho mais que isso. Gostei, tipo, tava dentro do que eu esperava que o jogo fosse, baseado no que eu joguei do Demon's Souls, do que vocês falaram. Mas continua com a mesma frustração, cara, que tinha no primeiro, de tu tentar dar mais espadadas para ficar batendo na parede. Isso me irrita muito, muito, assim. E de tu não ter controle, assim, sabe? De uma limitação que o jogo te dá sem te deixar resolver, sabe? O único jeito que tu pode dar a volta por cima disso é dar o outro ataque, daí ele bate por cima. Tá, mas não é esse ataque que eu quero dar, eu quero dar ataque normal. Eu tenho que movimentar pro lado, né? Quer dar o sidestepzinho lá, travar no cara, dar o sidestep pra poder bater e testar pra ver se a espada não vai bater na parede, entendeu? Entendi. Pois é. Começa a me irritar muito isso, cara. Muito, é. Muito. Pois é, mas aí você tem que lembrar que você tem mais de 25 armas diferentes pra combates em situações diferentes, né? Aí é assim. Ah, sim, eu tô uma hora de jogo, só tenho uma espada, cara. Eu não tenho 25 armas diferentes. Mas será que é possível que você ficou tão chateado com isso só em uma hora de jogo? Assim, eu não tô fazendo pouco caso da sua opinião, não, mas é que depois você vai pegar armas, por exemplo, de piercing weapons, que sim, os golpes eles são de trás pra frente, né, são thirst, uh-huh. E não vai ter esse problema. Ou você pode escolher, na verdade, né, talvez você não... Entendeu? Espada nesse jogo não seja o seu forte. Eu acho que a mecânica de bater na parede foi uma decisão deles até pra balancear o uso das armas, e você tem que pensar, pô, talvez então eu queira uma arma mais, tipo, uma lança, que não vai ter tanto esse problema, porque eu não... Meus ataques não são de um lado pro outro. Ou, se eu gosto mais da espada, eu vou ter que aprender a me adaptar a essa limitação, mas a essa característica do gameplay. Mas eu entenderia como uma característica se fosse o seguinte. Por exemplo, eu tô com a espada, sabe? O jogo sabe que a minha espada não vai acertar o cara e vai bater na parede antes de a animação soltar. O jogo sabe disso. Uhum. O jogo sabe qual vai ser o arco da animação. Então, por que ele não anima diferente, entendeu? Ou ele dá algum feedback dizendo que eu não vou conseguir completar um movimento pra tentar outro, que não tem espaço. Sabe, ele podia ter uma animação só pra quando não tem espaço pra atacar, entendeu? Tem alguns jogos que fazem isso. Uhum. Com arma de fogo, inclusive, entendeu? Sistema de cover, que usa isso, por exemplo. Se tu tá numa cobertura que tu não vai conseguir sair pra atirar, ele faz uma animação diferente. Entendeu? Eu acho que eles poderiam ter feito isso. Não simplesmente deixar eu bater, fazer o arco só pra bater a espada na parede, voltar e me deixar um segundo... Eu acho que é o balance do jogo, hardcore, né, velho? O objetivo deles é que você tente, aprende e evolua, sabe? Então, se você atacou uma vez e errou, e duas vezes errou, e três vezes errou, então acho que já tá claro que não vai funcionar, entendeu? Então, eu não preciso mais te dar nenhum outro feedback. O jogo todo é em relação a isso. É você aprendendo a jogar, sabe? Você evoluindo com o jogo, entendeu? Então. Eu diria a mesma coisa, que é uma questão de estilo que não agradou a você, normal, é natural, que não agrade, sim, a todo mundo. Mas. Até porque eu sei que tá viciado no jogo e. e isso aí ele conseguiu sobrepor isso, mas eu não. Ah, bom, eu pensei. Foi uma parte do jogo. Pensei que você tava insinuando que ele, por estar viciado no jogo, a opinião dele estava nublada pelo fato dele estar viciado no jogo. Não, pelo contrário, ele gostou do jogo, uhum, a ponto de ele conseguir entender isso como uma questão de. Que faz parte do jogo mesmo, assim. Uhum. Pode ser que se eu tivesse começado a jogar com um personagem com lança, minha opinião seria diferente. Uhum. Entendeu? Eu vou tentar continuar jogando. É só a minha impressão de uma hora. Eu recomendaria que você desse mais uma chance, pelo menos, aí. Acho que esse motivo é muito pequeno pra você deixar de jogar um jogo que... Cara, eu tinha todos os motivos pra estar... entendeu? Ter uma opinião negativa e preconceituosa sobre ele, porque eu fui um dos caras que a mecânica do Demon's Souls não me agradou. E eu fui conquistado pelo Dark Souls, sinceramente. Então, eu queria mesmo que você desse mais uma chance pro jogo. Não, eu vou. Tô jogando emprestado do amigo meu, vou jogar assim. Essa semana eu experimentei tanto o Super Mario 3D Land quanto o Mario Kart 7 do 3DS. Joguei também mais Zelda e um pouquinho mais de Skyrim, mas já falamos bastante desses jogos. Esses jogos novos do 3DS é aquilo que a gente falou, né? Agora, quase um ano depois do lançamento do console e depois de tantas peripécias aí da Nintendo, né, com relação a esse console, é que a gente está começando a ver os jogos originais e realmente bons pro 3DS. E o Super Mario 3D Land é tudo que você espera, assim, o 3D muito bem utilizado. Ele tem um pouquinho do Super Mario 64, só que muito melhorado. O Super Mario 64, por mais, né, que ele tenha sido super original e pioneiro em uma série de coisas com relação a jogos de plataforma 3D, óbvio que ele não era perfeito, a mecânica dele muitas vezes deixava a desejar, assim, de você não saber para que direção você tá pulando, a câmera não ser muito boa. E tal. E no Super Mario 3D Land eles misturaram muito desse aprendizado, me parece, com algumas coisas de jogos como Super Paper Mario, onde eles misturam o 2D e o 3D, mas não da maneira óbvia que era feito no Super Paper Mario, que era uma mecânica de jogo, você apertar um botão pra mudar do 2D pro 3D. Nesse caso não, é tudo automático, né? Você tá andando de um lado pro outro, de repente você pula numa nova plataforma e nessa nova plataforma a sua câmera se movimenta e o seu controle muda para que você agora ande em 3D. E aí, e ele sempre tem, vamos dizer, ele se aproxima da solução ótima, né? Então quando você pula meio que na direção da plataforma onde você quer ir, ele reconhece isso e faz com que você pule, né, na direção correta da plataforma, mesmo que na hora dos controles aí você não esteja claro como o controle é, né? Os eixos são dois eixos, então é um controle 2D num mundo 3D, nem sempre está claro qual é a direção, se você está indo, né, pra, vamos dizer, para fora da tela ou para a direita da tela, mas ele aproxima isso da solução ótima em todos os casos e faz ele deixa muito intuitivo. Eu acho que essa é a grande sacada. Tanto a câmera quanto a navegação do jogo são muito intuitivas. Você sente realmente que o que você queria fazer foi o que acabou acontecendo. Enquanto que em jogos de plataforma 3D, muitas vezes, não é isso que acontece. Como, por exemplo, eu achava no Super Mario 64, que muitas vezes, quando você pressionava para a direita, ou vamos dizer, a diagonal, para direita e para baixo, eu estou andando na direção para fora da tela ou eu estou andando para direita e para baixo, sabe? Então, dependendo, né, de como a cena está configurada e como a câmera está configurada, você podia estar indo para uma direção que você não esperava. E nesse jogo eles resolveram isso de uma maneira assim, que é super transparente para o usuário, eu achei. Então, pode ser que com isso o jogo, né, um pouco do que seria a dificuldade do jogo tenha sido retirado, porque aí, nesses jogos de plataforma 3D, uma parte grande da dificuldade é justamente resolver essa incongruência entre o mundo 3D e o controle que é 2D, e o fato de você estar ao mesmo tempo andando, pulando e se movimentando efetivamente em três dimensões. E no geral, é um jogo fácil, pelo menos até onde eu cheguei. Eu não terminei ainda os 8 mundos do jogo, que é aquele mesmo esquema que a gente está acostumado, mas do que eu já vi, assim, o Mario, ele já foi muito, muito, muito mais difícil do que até agora, pelo menos, o Super Mario 3D Land está sendo. Mas eu acho que, assim, é um jogo do Mario, então não tem como não jogar. Da mesma forma que no New Super Mario Bros. Foi super uma experiência super refrescante no DS, mesmo que não tenha sido o jogo mais difícil do Mario que eu tinha jogado, esse está sendo a mesma coisa, assim, com o twist, né, adicional do 3D, que eu acho que foi muito bem executado. Ô, Gilard, te perguntar uma coisa. Você acha que o level design foi, tipo, totalmente voltado pra graça ser em 3D? E se você acaba desligando 3D, ele não é tão bacana? Olha, acho que assim, uma vez que você experimentou o 3D, quando você desligar, ele vai ficar faltando alguma coisa. Vai perder alguma coisa. Mas só porque você experimentou do outro jeito antes. De fato, eles fizeram vários detalhezinhos, inimigos que crescem na tela, então quando você está com 3D, você, né, você percebe essa diferença. O 3D dele é bem profundo, assim, então quando você anda na direção da tela, você vê o Mario realmente se aproximar. Então, de fato, eles fizeram muita coisa para explorar isso, mas não dá para dizer que quando você desliga você perde muito? Não acho, cara. Porque, também porque eu estou acostumado a jogar jogos em três dimensões, sem a tecnologia de visualização em true 3D, né? A gente está acostumado, sim, a jogar isso nos outros consoles e ele não deixa nada a desejar quando você olha para ele dessa forma. É só que, óbvio, uma vez que você brincou nele no 3D, você vai sentir falta de alguma coisa quando você desliga. Entendi. É porque eu experimentei um pouco dele e eu achei que o level design estava todo bolado assim, para mostrar bastante do 3D, né? Óbvio, e daí que eu desliguei até pra isso. Ver. E... Uhum. Então, não é só porque daí eu tava pensando se talvez a dificuldade também do jogo de ser menor não tá relacionada a que talvez ficasse muito difícil algumas coisas em 3D e eles tiveram que simplificar ou facilitar. Não sei se teve essa sensação só de curiosidade. Até agora não deu pra ter essa sensação. A sensação que eu tenho é que ele é fácil, ponto. Entendi. Mas não, eu acho que mais do que isso que você disse, uma das coisas que deixa fácil é justamente esse sistema que eles fizeram de meio que aproximar aquilo que você tentou fazer daquilo que você deveria ter feito, e com isso, alguns pulos que em outros jogos você iria falhar, talvez porque você não teve o melhor ângulo de câmera, né, ou seja lá pelo motivo que for, nesse jogo você acerta o pulo, porque o jogo meio que te dá uma... Isso pareceu pra mim, né, que o jogo te dá um empurrãozinho, uma ajudazinha pra você ir na direção certa, entendeu? Entendi, porque eu tive essa sensação jogando o novo Zelda também. Teve pulo automático, teve umas 4 vezes que eu achei que eu ia me esbolachar, mas foi tudo perfeito. E ele te deu um empurrãozinho, né? Eu também senti isso no Zelda, é verdade. Mas aí o outro jogo do 3DS que eu citei aí, que eu experimentei, foi o Mario Kart 7. É, só essa semana que eu consegui comprar. E joguei, vamos dizer, dois campeonatos, né? Então não joguei muito, assim. Mas é tudo que o Mario Kart deveria ser. Eu acho até... os controles estão melhores por causa do direcional analógico do 3DS, que é uma coisa que no DS eu senti falta quando joguei o Mario Kart do DS. Não foi o meu Mario Kart preferido, aquele do DS. Esse do 3DS está bem promissor. A brincadeira lá da asa delta e do motorzinho quando você está debaixo d'água é interessante. Então, por exemplo, o debaixo d'água o seu kart ele anda mais devagar do que por cima d'água. Então tem pistas que você consegue pegar uns atalhozinhos escondidos que você anda menos debaixo d'água do que os outros. E aí isso te dá uma vantagem. Então, na verdade, é uma feature, né, que eles implementaram que você quer ver o menos possível dela se você quiser chegar na frente. Então, isso é meio assim, né, discutível. Acho que eles não precisavam, acho que tá faltando ideias realmente para inovar o Mario Kart. Você pode ver que o Mario Kart do Wii, por exemplo, que trouxe as motocas, também não foi, né, não foi uma adição muito legal, porque é tão diferente assim algumas coisas do estilo dos karts mesmo. Que eu, sinceramente, o Mario Kart do Wii foi um outro que eu não curti tanto. Mas esse do DS tá bem promissor. Se você não liga para essas novidades e só quer jogar realmente um Mario Kart gostoso, com controle muito bom, bem legal, assim, eu acho que o Mario Kart 3DS é uma boa pedida. Ainda não deu para eu jogar muito dele, assim, para poder ter uma opinião mais profunda, mas no começo, pelo menos, ele é um Mario Kart que dá vontade de você... Entendeu? Qualquer coisa que você está fazendo, vou jogar uma partidinha ali do Mario Kart novo do DS e dá vontade de fazer isso. O 3D Entendi. Também é animal, assim, quando você liga para jogar esse tipo de jogo. E inclusive ele tem uma nova feature que é uma visão em primeira pessoa. Você dirigindo ali dentro do kart mesmo, que no 3D ela fica assim muito legal. E é uma coisa que nunca tinha sido feita, né, no Mario Kart. Claro que perde um pouco do charme, assim, de você ver o seu próprio personagem, as animações que ele faz quando ele acerta alguém, aquelas coisinhas, né, que é, né, parte do charme do Mario Kart. E da mesma forma, quando tem um item vindo atrás de você, que você quer fazer o timing certinho para tentar evitar o item e ele aparece na sua tela ali por um split second antes dele te acertar. Isso aí você tudo perde, né, quando você coloca a visão em primeira pessoa. Mas é um modo diferente, interessante de experimentar o jogo. Eu, sinceramente, é a maneira como eu tô jogando, assim, pelo menos por enquanto, porque é uma nova perspectiva no Mario Kart. Então eu tô curtindo pra caramba. E aí com isso a gente fecha, né, o Active Quest, já que todo mundo ficou calado. E vamos agora vamos direto para nossa main quest, porque a gente quer também gastar o máximo de tempo possível no episódio de hoje falando sobre notícias e jogos que aconteceram, que saíram aí no ano de 2011. Então vamos lá para nossa main quest. Chegamos então na main quest do episódio 35, o último episódio do ano, e como não podia deixar de ser, a gente faz aqui uma retrospectiva do ano de 2011 no mundo dos games. Começando pelas notícias mais relevantes, né? Um apanhado aqui do que aconteceu nesse ano, das coisas que vão ficar, vamos dizer, aí na memória, né? Quando a gente pensar no ano de 2011, a gente acha que essas são algumas das notícias que vão ter, né, vamos dizer, o maior impacto para a indústria, ou pelo menos tiveram nesse ano que passou. Então eu queria começar chamando o Seco aqui para falar sobre uma das notícias que ele sugeriu para a gente, que, né, como a gente sabe, as montadoras, né, a Microsoft e a Sony, no ano passado já, né, demonstraram que estavam querendo seguir a linha, né, que a Nintendo seguiu com o Wii. Elas ficaram muito impressionadas com o sucesso comercial e financeiro que o Wii teve, e botaram na cabeça que os consoles delas também precisavam de tecnologia, de algum tipo, né, de captura mais livre do movimento do jogador. E aí foi daí que nasceram, né, o Kinect do Xbox 360 e o PlayStation Move do PlayStation 3. E esse foi um ano, vamos dizer, o que era para ser o ano da maturação dessas tecnologias, né, desses acessórios, onde talvez a gente fosse de fato ver jogos e novos usos dessas tecnologias que fossem realmente mais significativos, mais inovadores, e com a melhor qualidade do que somente aqueles minigames que a gente estava vendo no primeiro ano de lançamento, né, nos primeiros jogos que esses acessórios utilizaram. E aí eu vou perguntar para o Seco, aconteceu isso esse ano, Seco? Esses acessórios, eles se tornaram mais maduros e mais relevantes para a indústria, ou eles foram um tiro que saiu pela culatra? Ah, eu acho que eles amadureceram tanto que apodreceu, né? Porque eu acho que o Move, muito mais do que o Kinetic, eu não sei se foi... se a Sony não quis investir mais dinheiro ou o quê, mas simplesmente ele desapareceu. Você não ouve falar do Move. Verdade. E você não vê game, nada feito pra Move. Eu acho que o Zone 3 foi talvez a melhor e a última coisa boa feita pro Move. E isso foi lá em fevereiro. E isso que eu ia falar, fevereiro, lá no comecinho do ano. E o Kinetic, ele tá querendo roubar o papel do Just Dance na América do Norte, né? Esse tá sendo o objetivo dele. Mas você não vê nada assim, né? Você não... Eu acho que a grande coisa que aconteceu, acho que foi o Kinetic sendo usado para inteligência artificial e o pessoal estudar na universidade negócio de reconhecimento de padrão de imagem, porque o resto ninguém fala mais esse negócio, sabe? Ninguém tá usando para nada. E agora, no final do ano, talvez vai ser o Kinetic aqui na América do Norte vai ser um dos grandes presentes de Natal, eu acredito. E pra daí na metade do ano eles anunciaram o novo console, aonde vai matar o Kinetic. Mas então, enfim. Mas não foi, não. Eu acredito que não tiveram jogos de peso lançados. Eu acredito que o Just Dance 2, que foi lançado pro... Perdão, o Dance Central 2, que foi lançado, foi provavelmente a melhor coisa pro Kinetic, e isso não quer dizer muito. É verdade. E do Move, a gente não ouve falar do Move, ele morreu. É, e o pessoal do Little Big Planet tentou fazer um patch pra lançar como chama, o jogo com o Move, mas ele tiveram que fazer um negócio específico pra funcionar direito. Então foi, eu acho que foi uma decepção gigante. Eu acho que foi um investimento, foi uma aposta no escuro, né? Porque o pessoal teve que apostar no mercado que morreu, né? Eu diria que foi uma aposta com uma visão muito curta, né? Eles ficaram ali deslumbrados com esse sucesso financeiro, como eu falei, do Wii, e acabaram lançando alguma coisa depois que essa onda já tinha passado. E num modelo também que era muito diferente. Quer dizer, o Wii é o próprio console, ele já vem com a tecnologia, ela pode ser limitada, ou seja lá o que for, mas isso para o consumidor não gamer era muito simples, né? Ah, eu compro essa caixa aqui, esse novo aparelho para botar na minha sala, ele vem com tudo que os meus vizinhos têm para brincar lá nos joguinhos de movimento, né, os joguinhos de festa e tal. Então é muito fácil, eu pago X e levo isso para casa e jogo. E na posição que a Sony e a Microsoft estavam, ficou muito difícil para você vender. O aparelho com o acessório, mas se meu filho já tem o videogame, aí eu compro só o acessório, ou vem o bundle. Então ficou realmente, já começaram, já saíram de uma posição mais difícil de você fazer o marketing, né, desses acessórios. E além disso, eles estavam atrasados, obviamente, vários anos atrasados, e perderam, né, vamos dizer, a maior onda. E eu acho sinceramente que o que aconteceu nesse caso, fazendo uma análise bem fria agora, é que tanto a Sony quanto a Microsoft, né, como empresas públicas que precisam, vamos dizer, agradar, né, os acionistas e tudo mais, isso é o típica decisão de negócio. Que, na minha opinião, ela acontece quando você tem muita pressão no curto prazo, né? Você vê um concorrente que, para todos os efeitos, estava morto na última geração, ressurgir, e aí existe muito dessa pressão, né? E aí, Microsoft? E aí, Sony? Vocês vão fazer alguma coisa sobre isso? Vocês vão ter alguma estratégia para pegar uma fatia desse novo mercado que o seu concorrente criou? E eu acho que eles se viram obrigados a fazer qualquer coisa pra entrar nesse mercado casual. Só pro caso, né? Caso acontecesse desse boom não ser só um hype e continuar mais prolongadamente. O que acabou, pelo menos até agora, nessa geração atual, não acontecendo. Você vê a Nintendo aí, também o Wii, né? Decaiu bastante, né? As vendas de software e de hardware do Wii. Depois a gente vai até falar mais sobre isso depois. Mas a gente viu aí que acabou sendo, né? O que me parece é, né, essa... Eu acho que eles foram meio que quase obrigados, entre aspas, a, né, vamos dizer, fazer alguma coisa a respeito, e acabaram desenvolvendo estratégias que, né, eram de curto prazo, né, com uma visão muito curta, e que acabaram, por causa disso mesmo, não dando certo. E eu senti também muito que os desenvolvedores foram muito forçados a suportar plataformas que eles não necessariamente queriam suportar. Então, quer dizer, diferentemente, igual o Seco já falou em outros episódios, de uma Ubisoft da vida, que realmente olhou para o Kinect e pensou, que a gente pode fazer que é feito para essa plataforma, que é pensado para funcionar nessa plataforma. E foi por isso que eles tiveram tanto sucesso. São a exceção a tudo isso que a gente está dizendo, são os jogos da Ubisoft para o Kinect, né? E todas as outras desenvolvedoras, até por não levar muita fé, eu imagino, nessa estratégia da Microsoft e da Sony, por estarem meio que em cima do muro, se der certo a gente faz mais, mas por enquanto vamos só fazer um gimmick aqui, essa foi a abordagem que fez com que não desse certo, eu na minha opinião, sabe? Eles não conseguiram realmente ter uma estratégia sólida que conquistasse o desenvolvedor e dissesse, não, vale a pena você entrar de cabeça e fazer game design que funcione naturalmente nesses acessórios. Quais são os, vamos dizer, as mecânicas realmente fundamentais que esses acessórios introduziram na indústria? Muito poucas, né? E então, por isso que eu acho que, fazendo uma análise mais fria, eu acho que a falta do apoio dos desenvolvedores e mais a própria, vamos dizer, estratégia falha para começar da Microsoft e da Sony é que determinaram que esses dois acessórios acabassem não tendo o sucesso que eles deveriam ter. O que você acha, Rafa? Qual que é a sua visão também sobre esse mesmo assunto, até... Quer dizer, dando uma análise mais do game designer, né? Olha o dilema, né, que os game designers foram colocados. Fazer um jogo que tivesse que funcionar, por exemplo, nos controles e nesses sensores, ou pequenas features que usassem os acessórios só para dizer que usam, né? Você não acha também que isso acabou prejudicando muito a penetração desses acessórios no mercado nesse ano? Pois tem dois problemas aí que eu vejo. O primeiro é, será que a empresa não quer investir nesse tipo de acessório, nesse tipo de console, porque não vê mercado para isso, ou porque não se vê capaz de fazer um jogo tão competitivo, tão, e que chame tanta atenção com esse tipo de controle, entendeu? Será que eles sentam lá assim, pô, não, a gente não conseguiu pensar em nada bom, então não, vamos fazer. Eu acho que é um pouco ingênuo pensar que é assim que acontece. Eu acho que a decisão é um pouco mais acima disso, em termos de dinheiro mesmo, assim. De, pô, não tá dando dinheiro, ninguém tá ganhando dinheiro com isso, então a gente não vai fazer. Tem um problema de acho que game design mesmo, do problema de gêneros, por exemplo, não serem compatíveis. Se tu pega um RTS, ninguém joga RTS no console. Tem RTS pra console? Tem alguns. Mas ninguém joga. Quem joga RTS mesmo, joga no PC por causa de mouse e teclado, sabe? Daí tem shooter pra... Os shooters ficaram muito populares nos consoles recentemente. Mas muita gente joga com a precisão do mouse e teclado. Tem algumas coisas de compatibilidade. Então acho que é aí que entra, entendeu? É que se tu for fazer algo, por exemplo, que... Um jogo que use no Chuck do Wii, ou pode até usar o Move do PlayStation, tu tá limitado nessas duas, né? Esquece de fazer pra PC e pra Xbox já. Já tá se perdendo duas plataformas só pra estar. Daí o Kinect já é mais restrito ainda. Qualquer empresa que for fazer pro Kinect, é só pro Kinect, se for usar aquele gameplay. Esquece qualquer outra plataforma, entendeu? Daí é a mesma coisa da pessoa que... O PC hoje já tá menos restrito, porque muita gente, inclusive eu, por exemplo, usa o controle, né? Eu jogo no PC nos meus jogos, mas a grande maioria dos jogos eu uso o controle. Um joystick normal, igual ao do Xbox 360. Então o PC não tem mais essa restrição, mas esses novos consoles, esses novos gadgets foram criando essas restrições. E daí no fim, uma empresa, por exemplo, a EA, que praticamente todos os jogos lança multiplataforma, né, eles são bem agnósticos em termos de plataforma, eles vão pensar, pô, vale a pena eu fazer algo só pro Kinect? Será que vai vender tanto quanto eu imagino? Será que vai valer o investimento de tocar um projeto grande pra isso? Não sei, sabe? De fazer o Wii e um jogo que seja pra Wii e pra Move, raríssimos jogos. Eu não sei se existe algum nível de exclusividade pro Move, mas eu não pensando agora, eu não consigo lembrar um jogo que tenha saído pros dois com o mesmo tipo de uso do gadget. É, na verdade, é difícil pensar em qualquer jogo que tenha saído com suporte significativo do Move que não seja da própria Sony. Pois é. É, entrando, voltando, tu mesmo falou, o que o Seco mesmo falou, que o Move quebrou, cara, tu não vê nada pro Move. É, verdade. Entendeu? Eu acho que a Microsoft ainda tá tentando empurrar um pouco o Kinect, vendo se vai, tentando, mas não, acho que falhou já, assim, não. É, acho que essa é uma das grandes notícias desse ano, realmente. Pois é, só pra terminar, eu queria comentar esse negócio que falou da Microsoft tá empurrando. A Microsoft tá fazendo uma sacada bacana, que é dar pros usuários hardcore funções de Kinect que parecem ser interessantes. Por exemplo, o Ghost Recon novo que vai Gun sair. Smith, ele... né? Oi? O Gun Smith, do Ghost Recon. É, que você pode montar todo o seu loadout, as coisas assim, até mesmo no Mass Effect, que você pode dar voice command. É. Então eles estão tentando fazer coisas assim, mecânicas simples que funcionem em jogos hardcore pra poder, tipo, tentar introduzir de uma forma bacana esse produto no mercado, sabe? Eu lembro de estar falando com um amigo meu, o Medeiros, inclusive ele participa na comunidade e tudo, tá sempre ouvindo o podcast. A gente estava conversando no início do Kinect, imaginando como jogos iriam usar dele. Uma coisa que eu falava pra ele, cara, eu não imagino jogos de uso total do Kinect fazendo tanto sucesso, mas sim usando alguns mecanismos, alguns inputs, como por exemplo, acho que o exemplo que eu dei, que ninguém fez ainda, mas é um exemplo por que seria viável, que tu fazer sinal com a mão pra um jogo militar, por exemplo, sinal de cobertura, ou de tu mandar alguém em uma determinada posição, entendeu? Tipo, segura o controle com uma mão e com a outra tu faz algum gesto, entendeu? Pra esse tipo de... pra tu dar ordem com um gesto simples, com os braços, assim. Tipo, o jogo continua sendo jogado com controle, mas uma feature ou outra, tu usa ou a voz, ou detector de movimento, alguma coisa assim, mas eu não consigo ver... um jogo totalmente com Kinect ou com Move, ainda não, por exemplo, ainda não me mostraram que é possível. Pois é, sempre parecia que você é também uma pessoa com dificuldades, assim, quando você vê o cara do Ghost Recon, parece que ele tá tendo um... fazendo os gestos pro Move, parece que ele tá tendo um chilique, assim, né? Também é muito feio, você vê um cara jogando aquilo, você não sente vontade também de jogar aquilo, sabe? Você diz assim, pô, eu não quero fazer, eu não quero parecer um bobo vendo videogame, sabe? Eu acho que dá pra dizer um pouquinho também pro lado do desenvolvedor, da experiência própria que eu tô tendo esse ano aqui no FIFA, porque já foi até anunciado, né, que a EA se comprometeu a dar suporte ao Kinect em vários dos seus jogos de esportes, o FIFA 13 é um deles, então isso é coisa que a gente já falou que vai acontecer, a gente só não disse como e nem vai dizer, obviamente, tão cedo, mas esse é um desafio muito interessante, importante, que nós que estamos trabalhando na produção e game design do FIFA 13 nesse momento estamos tendo que atacar. E dá para dizer para vocês que tudo isso que a gente está falando aqui são considerações, e tudo isso e muito mais, né, são considerações que passam lá por dentro da cabeça dos desenvolvedores quando eles estão considerando essas plataformas, esses acessórios dentro dos seus jogos. Acho que principalmente quando a ideia é você colocar features específicas e não fazer um jogo inteiro específico para aquele acessório, né? Então é um desafio de game design realmente muito grande, que, por exemplo, eu e meus amigos aqui na EA estamos tendo que resolver nesse momento. Então eu acho que mas eu continuo achando que é um dos motivos pelos quais foi tão difícil que esses acessórios tivessem sucesso mesmo. O fato de que, igual o Rafa falou, você tem muitas barreiras de gêneros e de maneiras de fazer input aí, e também um pouco do que você falou, de que nem tudo que a gente faz com esses acessórios parece gostoso de jogar. Mas então, essa foi a nossa opinião sobre o que aconteceu com o Move Kinect nesse ano. A gente quer a opinião de vocês também, então vou aproveitar aqui para dar a nossa formação de contato, já que eu não fiz isso ainda. É o contato@thepodcast.com para você mandar um e-mail, ou então você entra lá no site www.thepodcast.com, deixa o seu comentário em qualquer um dos posts e vamos movimentar essa discussão, ou se você quiser, manda um tweet para o twitter.com/thepodcast. Dito isso, então, a gente vai para mais uma notícia que aconteceu esse ano. Vou chamar novamente, então, o Seco aqui para falar sobre alguma coisa que é mais recente, né? Que a gente chamou de a guerra dos shooters. Seco, esse ano foi realmente caracterizado por uma briga aí, entre Battlefield e Call of Duty, muito mais da parte do Battlefield, porque é a franquia que ainda de muito sucesso, né, até então. O Battlefield é um jogo bastante apreciado, sempre foi, mas esse ano eles decidiram realmente com o Battlefield 3 entrar, né, frente a frente com o sucesso absurdo que é a série Call of Duty. E eles, para isso, eles tomaram várias, né, medidas, tanto no que diz respeito ao design e implementação do jogo, quanto no que diz respeito ao marketing. E acho que é uma das grandes histórias que aconteceu esse ano, foi justamente essa briga entre os shooters. E você, mais do que ninguém aqui no podcast, esteve exposto a isso como fã e jogador assíduo desses shooters, e queria que você desse a tua análise, então, sobre o que você achou de pontos, né, bons e ruins aí dessa guerra dos shooters esse ano. Fala pra gente por que você decidiu sugerir essa notícia pra gente comentar aqui. Então, pois é, eu acho que o meu grande o grande problema que eu vi, né, com essa guerra dos shooters foi todo mundo querer convencer o jogador em comprar o seu produto, mas não se preocupar em fazer um produto bom, sabe? Porque que muita gente vai ficar cabreira com essa fase, mas eu vou explicar o porquê. Por exemplo, algumas semanas atrás se lê que existem bugs, muitos exploits em todos os mapas do Modern Warfare 3. E a desculpa do estúdio é dizer que, não, mas é que tem problemas porque a gente levou 3 dias pra testar tudo. Então você dá, sabe, levanta aquela bandeira dizendo assim, ó, porra, 3 dias? Como pra, assim? Quer dizer que who gives a fuck? É. Sabe? Tipo, então foi um jogo que você vê que não teve amor, assim, sabe? É um jogo que sai todo ano, mas é um jogo que não teve, que nem pensou no público. Então, por exemplo, o jogador não ganhou nada de bom, sabe? O jogador ganhou mais do mesmo. Pode ser que tem gente que goste mais do mesmo, mas um mais do mesmo com bugs, né? Sem teste. Então, quer dizer que, primeiro, o pessoal não teve carinho algum com o jogador. Segundo, do outro lado, você tem, por exemplo, Battlefield. Battlefield tinha, acho, tudo pra ser o grande shooter. Por que que eu digo isso? Porque Battlefield sempre foi Battlefield, que foi um jogo diferente do Modern Warfare, e ele foi um jogo que todo mundo gostava dele pelo que ele era. Uhum. E eu acho que por ele tentar ser muito Modern Warfare, ele perdeu as maiores características dele, eu achei. E por fazer isso, acabou colocando no mercado um Battlefield, um Modern Warfare-like, que vem aquela pergunta, se você é só um Modern Warfare e já existe Modern Warfare no mercado, por que que eu vou comprar você? Verdade. Por que que eu deveria jogar você? Então, aí é aí que eu achei que foi o problema da EA. Eles focaram demais em tentar matar o Battlefield, o Modern Warfare, e se preocuparam muito pouco em manter o mercado deles. Porque é aquela coisa, você não vira de costas pro mercado do pessoal que sempre gostou do Battlefield 3, sabe? Ou do Battlefield. O pessoal assistiu com o Battlefield e quer jogar Battlefield, sabe? O pessoal não quer jogar Modern Warfare, senão eles estariam jogando Modern Warfare. Certo. Entendeu? Então eu achei que isso foi péssimo, assim, pro gênero shooter esse ano, porque acabou meio que transformando a grande briga, que eram os grandes da indústria, numa, como posso dizer, dois produtos, assim, poderiam ter sido muito melhores, mas aí acaba virando aquela velha ditado, né? Só estão fazendo milking do mercado, não estão se importando com nada. Mas, sei lá, em relação aos shooters, teve outras boas surpresas, né? Teve o Red Orchestra novo, que provou que você pode ir pela tangente, conseguindo fazer um gameplay decente, fazer balance de mapas, que por um lado é bom, assim, tipo, você tem os grandes brigando e você tem um cara que vai por uma abordagem diferente no mercado, sabe? Eu achei legal isso, mas enfim, eu acho que eu achei só ruim, assim, porque no final o consumidor não ganhou nada com isso. gente tem dois shooters assim inexpressivos, na minha opinião, agora. E eles são os que ditam como todo mundo que quer fazer shooter tem que começar, sabe? Então já, todo mundo já começa com base aí, ó. Tem que ser alguma coisa entre os dois, porque é assim que o mercado se comporta, sabe? Entendi. E aí, o fato de não ter, talvez, o nível de qualidade que você esperava, não preveniu que eles vendessem horrores. Então isso vai também mandar uma mensagem para os respectivos publishers de que eles fizeram a coisa certa, né? Quer dizer, o pois investimento... É, me pareceu que foi um investimento muito mais em marketing, principalmente no caso do Battlefield 3, e um marketing até assim agressivo, desrespeitoso e sem necessidade, contra o próprio Call of Duty, né? Quer dizer, citando o próprio adversário, né? Ou fazendo piadinhas e mençõezinhas que nós achamos, já comentamos aqui, muito desnecessários. E um foco muito grande foi dado nisso, enquanto que tudo que a gente queria eram jogos de melhor qualidade, né? Se o Battlefield ele fosse fundamentalmente um jogo melhor, a gente acreditava que ele tinha condições de até ter mais sucesso nessa briga contra o Call of Duty do que ele acabou tendo só com o hype, né? Só com, com isso que, vamos dizer, essa expectativa artificial, entre aspas, foi criada, enquanto que, na verdade, o jogo precisava ter sido melhor. Então, acho super válido, né, essa discussão aqui pra gente. A gente só vai ter que correr um pouquinho aqui com o tempo e partir já pra próxima notícia, pra gente poder chegar no, vamos dizer, no suprassumo do episódio de hoje, que são os jogos, né? E por isso a gente vai então pra frente aqui falar agora sobre uma outra empresa muito importante também, que a gente dedicou, né, um podcast inteiro pra falar sobre ela no último episódio, episódio 34. E esse ano foi um ano, vamos dizer, único aí, né? Um ano bem interessante do ponto de vista imparcial para a Nintendo. A gente teve notícias, né, de, pela primeira vez em muito tempo, a Nintendo perdendo dinheiro. A gente já comentou muito sobre, né, vamos dizer, o hype do Nintendo Wii, que evaporou, na verdade, e hoje é uma plataforma que não vende nem sombra do que foi quando ela teve aquele boom. E ao mesmo tempo houve o lançamento do 3DS, que a gente também tem muitas, né, muitos issues, né, muitos problemas aí para discutir sobre ele, e o fato de que durante o ano eles inclusive conseguiram dar uma volta aí com algumas medidas bastante ousadas para que o 3DS hoje se tornasse uma plataforma que está vendendo muito bem, na verdade num ritmo mais acelerado até do que o DS original. Então, para falar sobre a Nintendo, então vou chamar o Rafa aqui para ele dizer para a gente qual foi a impressão dele desse ano. Sobre os erros e acertos, né, da Big N, como a gente já comentou também muito no episódio passado, mas especificamente sobre o desempenho dela no ano, né, Rafa? Como é que você faz aí um balanço do ano da Nintendo? Pois é, tu falou bastante no episódio passado, mas eu acho que principalmente esse ano que a Nintendo fez, que também não tem as razões deles, né, deve ter as razões deles por trás, mas lançar o 3DS sem jogo nenhum, com certeza foi... Tiro no pé, total. Tiro no pé, assim, sabe? Não ter... O pessoal não ainda, primeiro, eram as dúvidas sobre o console em si, né? Isso já era um peso. Então a Nintendo teria que os fãs confiassem na palavra deles, né? A gente tá dizendo, como vocês gostam da gente, vocês vão acreditar na gente. E daí como se não fosse... Claro, porque, todos os fãs são igual o Rodolfo. E como se não fosse só isso, eles ainda lançam um pouco de jogo. Vocês deram menos razão ainda pro voto de confiança, né? Por que eu vou comprar um console que não tem jogos e eu nem sei se é tão bom assim? Ah, vou fazer o seguinte, eu vou esperar e ver se é bom. O problema é que todo mundo esperou. Menos todo mundo teve essa mesma ideia de esperar, menos tu e o Rodolfo. Todo mundo teve essa mesma ideia. Isso acho que cagou muito, assim, sabe? Contribuiu e daí já tinha aquela especulação, né, aquelas dúvidas sobre a Nintendo, se foi só mais um agravante, e complicou. A gente não pode esquecer também que a Nintendo, desde que o DS tá aí, ela já lançou 18 modelos de DS, né? Sim. Só faltou o DS e Tamagotchi, né? O resto ela lançou. Então, todo mundo que comprou o DS falou, vou esperar o DS Lite, né? Porque, óbvio, daqui a uma semana vai ser o DS Lite. Então, todo mundo esperou pelo 3DS Lite. Entendi. E aí, entendeu? Teve aquela coisa, né? Você também saturou o mercado e deixou o mercado estressado em relação a esses produtos, né, cara? Aos portáteis, eu acho que tem um pouco disso realmente, Seco. Acho que é uma consequência dessa maneira em que eles sempre comercializam seus consoles, né? Estão sempre lançando essas versões novas. Vai chegar um momento em que o consumidor realmente vai se perguntar, eu devo esperar pelo próximo ou devo fazer o upgrade agora? E mesmo o 3DS sendo um console que é diferente, é uma nova geração, como o Sandro comentou no último episódio, mas ainda assim é difícil você fazer essa diferenciação. Com tantos DS tendo saído nos últimos 2 anos aí, e agora saiu um novo que o nome nem é tão diferente assim do nome do anterior, então isso confunde a cabeça do consumidor leigo, eu acredito. E além disso, mesmo o cara que sabe que o 3DS é uma nova tecnologia, ele olha para o console, olha para os jogos, quer dizer, nenhum jogo, né, que está praticamente que tá saindo junto com ele, e pensa, pô, vale a pena eu botar meu dinheiro agora ou vale a pena eu esperar a versão light no momento onde os grandes blockbusters já estiverem saindo? E aí, quer dizer, na segunda metade do ano a gente não recebeu essa versão light, mas a gente teve lançamentos, agora sim, mais expressivos, a Nintendo lançando seus jogos first party para o console, e nesse momento a gente está vendo o 3DS novamente ganhar ritmo, né? E não novamente, né? Pela primeira vez ganhar ritmo e se tornar uma plataforma de sucesso. Então essa foi mais uma notícia aí que a gente separou para falar. E agora a última, então, para a gente depois poder começar a falar apenas de games, mas que ela é importante também e é tão recente, né? Aconteceu tão, né, agora, né, esse mês ainda, e a gente até trouxe um Quick Quest na semana passada, mas não é a maneira ideal da gente comentar sobre isso. Então eu vou colocar o assunto na mesa novamente aqui para que o Fernando e o Rafa também possam dar a opinião deles e a gente dar uma atualizada no assunto. Foi a notícia de que foi aprovada, pelo menos, né, numa primeira instância, na Câmara Federal, uma lei que reduz os impostos sobre os games no Brasil, aplica algumas disposições da lei da informática para os games, que até então os games não tinham esse privilégio, vamos dizer assim, e a gente está aí ainda na expectativa de qual vai ser o impacto que isso vai ter para a construção de um mercado significativo de games no Brasil. E não seria uma retrospectiva completa do ano 2011 se a gente não falasse sobre isso. Então queria deixar vocês também darem a opinião de vocês aí sobre o que vocês acharam, né? Claro que até agora nada foi sentido em termos práticos ali para o consumidor final, até porque, como os nossos membros da comunidade comentaram muito bem no Quick Quest da semana passada, a lei ainda não está aprovada, não foi sancionada, ainda tem que passar por alguns níveis, né, nos trâmites normais que uma lei tem que passar lá tanto na Câmara quanto no Senado, quanto o veto da presidente, para que ela de fato se torne lei. Então, até se você quer saber mais, volta aí no nosso Quick Quest da semana passada, ouve e dá uma lida nos comentários para você conhecer um pouco mais sobre essa notícia. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas a gente quer pegar a opinião também do Seco, do Rafa, sobre isso. Então, um de vocês dois que quiser opinar sobre o assunto, pode falar aí o que vocês acham que de fato vai ter de impacto para o mercado a partir dessa notícia, ou será que vai ter algum impacto, né? Eu acho que é uma demonstração já de no mínimo maturidade, né? Porque até então os jogos de videogame eram considerados no mesmo nível de caça-níquel, né? Verdade. Que é absurdo. Assim, um país que está crescendo, já é a 7ª maior economia do mundo, e se vangloriando que está lá, país do futuro. Um dos países que mais cresce, é o país do futuro, e tão atrasado que não consegue diferenciar um jogo de videogame de uma máquina de caça-níquel, em termos de lei. Sabe, eu acho que então, isso já é uma história pra saber que, pô, então tem gente olhando pra isso, sabe? O governo não é tão ignorante assim, então pelo menos tem gente tentando fazer com que isso aconteça, sabe? Isso só em si já é uma vitória, né? Então a gente vai ter que, pra ter vitória mesmo assim, a gente vai ter que sentir no bolso daqui a pouco, né? Pra ver quanto vai diminuir. Cara, não sei, eu não fiz conta, mas se os jogos forem, entrarem no valor de lá 100, R$120, Até 150, talvez, já começa a ser muito justo. O que é por aí, né, cara? É o preço que se paga por aí. Uhum. Se for considerar o preço, por exemplo, em dólar, a conversão da moeda, o que se paga, e mais, claro, do lucro da distribuidora brasileira, o lucro da loja, eu acho que vai ser por volta de R$150. E isso eu acho um preço justo. E o Seco não acha nada? Não, porque na verdade não tem muito o que falar. O que você falou no podcast que o Rafa tá falando agora, tipo, não tem muito mais que isso, sabe? Infelizmente, eu realmente não sei o que falar. É, na verdade, que, não. Porque é tipo uma notícia, assim, que falaram que vai baixar o preço, mas não foi falado. Então é novamente aquela coisa em cima do muro, assim, a gente não sabe o que vai acontecer e sempre cai na mesma coisa. Tipo, ah, será que realmente vai baixar tanto assim o preço do jogo ou será que vai ficar. Vai ser o imposto menos alto, que vai ser o imposto que vai ser reduzido, sabe? Uhum. Será que isso vai causar realmente o boom nos jogos e blá blá blá? Vai ter alguma coisa pra desenvolvedor? Tipo, tem tanta pergunta, assim, sabe, que entra nesse negócio, que pra mim, assim, enquanto não é aprovado e a gente entende exatamente o que vai acontecer, pra mim é meio só fica na especulação, tipo, ah, finalmente, finalmente nada, assim, tipo, é bacana, tá acontecendo, mas não aconteceu nada ainda, sabe? Uhum. É, não, você tem toda a razão, Seco, eu acho que até por isso que a gente, né, é aquilo que eu falei, não pode ser uma notícia ruim, a notícia ruim seria se tivesse aumentando os impostos. Pois é, daí ia ser uma delícia, né? É. Mas o quão boa é realmente, ainda tem tudo ainda para se ver, né? Não tem nada de concreto que a gente possa analisar. É, uma coisa só que eu não cheguei a falar na semana passada, até porque não tinha pensado mais a respeito, é que eu acho que uma outra coisa boa que pode vir daí, mesmo que essa não seja a lei que vá tornar os jogos mais, vamos dizer, possíveis, factíveis de serem consumidos pela maioria da população, mas pelo menos uma coisa parecida com o que o Rafa falou, demonstra que essa boa vontade, essa atenção para o problema existe. E talvez isso seja um pouquinho que faltava, até que para que investimento de fora veja o Brasil com melhores olhos. E aí é que começa uma reação em cadeia, realmente, onde as mudanças que realmente importam começam a acontecer. É quando o Brasil começa a ser levado a sério pela indústria mundial como um mercado de jogos. Mesmo que esse levar a sério ainda seja com a ressalva de que, olha, o preço ainda não é o ideal, o imposto ainda não é o mais justo. Mas pelo menos se criar essa reação em cadeia em que um país que antes era visto com, né, com muito preconceito e justificado, na minha opinião, com relação à, entendeu, pirataria e os próprios preços em que os produtos chegavam aqui. Se esse país começa a ser visto agora com outros olhos, com uma promessa ainda maior e um pouco mais concreta do que simplesmente você dizer, ah, é o país do futuro, ah, é o país com potencial, né? Mas se isso começa a acontecer e talvez só esse movimento para dizer, olha, existe interesse de melhorar, né, seja o suficiente para fazer com que essas empresas e, né, essas partes interessadas olhem para o Brasil de uma maneira diferente, talvez seja isso aí que esteja faltando para realmente o nosso mercado poder desenvolver e crescer. E aí talvez, quando a gente menos espera, esse boom acaba acontecendo. Quem sabe até, né, a despeito da velocidade lenta que as nossas leis evoluem, né? Então, tudo isso daí vai ser, né, desvendado, quem sabe, tomara, em 2012. Mas o que a gente pode falar sobre o ano 2011 é isso. São ainda, né, expectativas, ainda ceticismo, e não podia deixar de ser com tudo mais que a gente já viu acontecendo no Brasil. Mas a notícia, ela não pode ser de todo ruim. Afinal de contas, é um passo, mesmo que pequeno, na direção certa. Pois é, eu não queria ser pessimista só porque a gente sempre sabe que tem um monte de coisa que dá um pequeno passo, mas que nunca começa a andar, sabe? Então, eu só queria, assim, tipo, ser o negativista do podcast nesse sentido, porque... O nome disso é chato, Seco. A gente chama de chato. Entendi. Então, tá bom. Eu sou chato. Mas você tem toda a razão em ser chato. Assim, a gente espera também das pessoas mais velhas de terem essa abordagem mais cética. E a gente espera das pessoas mais novas respeitarem a opinião das mais velhas, pô. A gente respeita, mesmo quando a gente não concorda, Seco, a gente, né? Mesmo quando ela tá errada. Exato. Pois é isso aí. Não, mas na verdade a gente tá fazendo piada com uma coisa que a gente concorda, que é É preciso esperar para ver, e a notícia em si ela não traz nada de definitivo, como a gente já falou aí. Acho que a opinião do Seco, no final das contas, é a mesma nossa. É, o Seco só fez questão de chamar atenção para que, olha, não vamos fazendo aí festa, soltando fogos ainda, porque, primeiro, não tem nada aprovado, e, segundo, o que vai ser aprovado, a gente não sabe se vai ser o suficiente para fazer uma mudança significativa. Acho que essa acaba sendo a opinião comum de nós três, e a gente fecha, então, essa parte de notícias do podcast número 35. Né? Vou dar uma pausinha para mim aqui, e a gente volta falando sobre os jogos que fizeram a nossa cabeça no ano 2011, inclusive elegendo o jogo do ano lá no final. Você está ouvindo o podcast. Então estamos de volta aqui com a nossa main quest. Chegou a hora de falar sobre os games top do ano e, no final, eleger o jogo do ano 2011 do podcast. E, na verdade, eu vou começar de uma maneira meio inusitada, diferente aqui. Eu vou começar falando dos jogos que não estão na nossa lista de top. Rapidamente, o Seco vai dizer pra gente: Seco, que história é essa de Battlefield 3 e Modern Warfare 3 não estarem na nossa lista de 15 jogos top do ano? Como é que você explica isso? Não, chama, tipo, o Modern Warfare chama fazer produto lixo e... Ah, não, sem medir palavras, é isso aí. Não, ó, vamos ser sinceros, uma empresa que diz que tem bug e glitch no jogo porque foram testados por 3 dias... É. E aí eles contratam uma equipe de jogador pra fazer teste durante uma semana... Pra daí lançar um patch, você dá pra ver o carinho que ele tá tendo com o jogador e quanto ele se importa com o jogo. Verdade. Segundo, uma campanha de jogo que é basicamente Modern Warfare 1, revamp, sabe? Com alguns twists do Modern Warfare 2, significa Modern Warfare 3. Ah, porque você soma 1 com 2, né? Tipo, é a sensação que eu tive, sabe? E aí você joga os mapas, tipo... Tem imbalance no jogo, os mapas não são... É, tem um outro mapa bacana, eu já falei, o mapa da França é bacana, o resto é... Você sente que eles são desbalanceados, sente que é um jogo feito extremamente dumbdown, onde a skill é a coisa que menos conta, sabe? O que mais conta é você entrar e matar alguém, é isso que importa, sabe? Que merda. Então, e não só eu que penso isso, conversei com outras pessoas que jogaram, eu acredito que o Modern Warfare 1 e o Black Ops, o Modern Warfare 1 sendo o tipo, até agora o melhor de todos eles, e o Black Ops tendo uma outra abordagem pra, principalmente para console, eu acho que eles são infinitamente superiores. E sobre o Battlefield 3, eu acredito que é um jogo lindo, e mas só por ser bonito não quer dizer nada, porque hoje em dia com a tecnologia tudo pode ser bonito. O Frostbite empurrou a tecnologia para um outro nível de bonito, sabe? Som e visual, mas a gente tem que lembrar também que jogo tem gameplay, sabe? Sério? Se a gente for falar do roteiro do... É, pode ser, né, cara? Se a gente for falar, por exemplo, do roteiro do single player, ele é assim, ele é tipo... Ele quer, gostaria de ter sido Black Ops, mas não pôde, infelizmente, porque ele nasceu muito tarde, sabe? Eu achei isso triste, porque eles podiam ter ido pra uma outra linha de roteiro, porque ele tinha contado uma outra história, sabe? Certo. E o multiplayer, ele tentou quebrar em duas partes: agradar todo mundo que joga Battlefield e agradar todo mundo que joga Modern Warfare. E aí é o que acontece: você tem que lembrar que a parte de equipamento, evolução, ela tem que ser igual para os dois, mesmo que seja modo troop e modo. Claro, senão são dois combate. Jogos diferentes, mas todo mundo quer pois jogar os dois e tá evoluindo no mesmo caminho. Daí que eu acredito que, de um lado, tem coisas muito bacanas que acontecem, como por exemplo a parte de balística. Mas, por outro lado, tem a parte muito dumbdown, que é onde você não conseguiu fazer o balance. Né? Uh-huh. Eu vou dar um exemplo clássico, que é o mapa da França, do Battlefield 3, que é assim... Se você joga com 64 caras, tipo, tem dois tanques pra cada time, tem quatro negócios de morteiro na base de quem defende. E aí tem vários pontos de snipe que você tem que conquistar. Aí o que acontece? Neguinho dá spawn, vai pro morteiro, pega tanque. E aí tem um monte de cara de engenheiro, né? Que tem os foguetes infinitos. Uhum. Aí o que acontece? O mapa, basicamente, é só explosão. Se você se mexe, alguma coisa explode. Você anda e explode. Então, é tipo... E pra você chegar, por exemplo, atacar no morteiro, é longe. E é muito difícil, porque não spawn dos caras. Então, sempre alguém nascendo. É muito difícil te conseguir vivo. E o carinha fica campeando o spawn. E, tipo assim, fica uma coisa tipo... Meu Deus, tudo explode, tudo brilha e tudo pisca. Pra onde é que eu vou? E nada tem graça. Ah, pois é. Aí você diz, não, então eu vou me esconder na moitinha. Aí alguém te mata, você fala, mas eu tô numa moitinha, daí você descobre que todo mundo tem infrared, sabe? Você comenta. Então, por exemplo, não é bacana jogar então, um jogo sem folhagem nenhuma, né? Tira a folhagem do jogo, entendeu? Tira a folhagem do jogo que dá na mesma. Então, mas eu acho que ele teve características geniais, assim, mas só que ele não... A mistura de tudo não ficou boa, sabe? Entendi. Eu acho que tem momentos que ele é brilhante, sabe? Mas aí vai pra um caminho tênue em alguns momentos, e daí de repente você tá assim, puta, tá chato, faz outra coisa. É, resumindo, sabe? Né, você falou aí sobre os dois jogos, e você falou de várias coisas que eles têm, que eles podem ter de pontos fortes e alguns grandes pontos fracos, mas no final das contas, a conclusão que a gente chega é que nem gráfico bonito, nem sucesso de vendas, nada disso significa necessariamente qualidade como game. E esses são dois games que foram lançados esse ano e estiveram abaixo da qualidade dos outros que a gente escolheu para o nosso top aqui, e por isso que eles ficam de fora. Não importa quanto eles venderam, não importa o hype, não importa gráficos, não importa nada disso. Importa a qualidade da experiência como um todo, e essa experiência desses dois jogos ficou deixando a desejar. Então tá explicado aí. E vamos então para a lista, então vamos para o que interessa. A gente vai se organizar aqui para falar um pouquinho só de cada jogo, porque são muitos, e no final a gente vai eleger o nosso jogo do ano. Então, e a gente vai, né, pegar salpicado aqui, não vai ter uma ordem bem definida não, mas vamos começar então só por questão de começar com um jogo que saiu lá bem no comecinho do ano, que pode ser que muita gente não lembre muito bem dele ainda, mas que a gente lembrou aqui, cortesia do Rafa, para poder falar. Então vou deixar você, Rafa, falar do Dead Space 2, como é que foi essa experiência com esse jogo no ano 2011. Dead Space 2, cara, era um jogo que tava... O primeiro, ele tava bem abaixo do meu radar, assim, não esperava muito, joguei, me surpreendi, tava esperando bastante pelo 2, que entregou, assim. Achei que o 2, ele ficou melhor do que o 1, em todos os aspectos em que ele tentou, assim, dá pra dizer que ele foi um ciclo bem feito, assim. Eu só não entendi muito a inserção do multiplayer nele, achei desnecessário, não acrescenta nada pro jogo. Então, mas assim, mesmo tirando toda a parte multiplayer do jogo, ele continua sendo um jogo excelente. Assim, ele é o quanto assustador um jogo de videogame precisa ser pra te manter tenso, assim. Uhum. E, pô, achei muito bom, assim, todo o level design, como ele foi imaginado, a parte como que tu explora de novo umas partes do primeiro jogo. Achei a história melhor contada, inclusive. Certo. Achei várias... Legal, cara. Merece estar na nossa lista dos 15 melhores. Não só por ser um excelente sequel de um excelente jogo, mas também por se garantir, assim, né? Como... Você vê que o Rafa, né, colocou o Dead Space 2 na lista com bastante justiça. Eu também joguei. E falou bem dele aí, sem precisar nem tocar no multiplayer. Que foi, sinceramente, assim, esquecível. Nesse jogo que na verdade não precisava disso. Dead Space 2 eu também joguei, sou fã, grande fã da série Dead Space, desde o primeiro, igual o Rafa, fui surpreendido positivamente. O 2 então é também excelente jogo, se tornou um daqueles, né, daqueles jogos que quando sair, não importa o que seja, eu vou ter que comprar, sabe? É assim. E esse ano o jogo Dead Space 2 fortíssimo também. Eu concordo, cara, com tudo que você disse. E até é engraçado, não precisava do multiplayer pra ele ter o sucesso que ele teve, eu acho. Então, o próximo jogo da lista aqui, eu vou chamar o Seco pra falar. Diz pra gente, Seco, né, como se a gente já não tivesse ouvido suficiente sobre ele, mas fala pra gente por que, que o Dark Souls tá na nossa lista de top 15 do ano. Ah, porque ele é foda. Ótimo argumento. Próximo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Então, não, cara, é que assim, o Dark Souls consegue é fazer com que todas as decisões que você tem no jogo afetar o jogo realmente. Uhum. Por exemplo, você tá jogando, se você decidiu atacar com a arma X ou Y, dependendo do lugar que você tá, isso vai afetar o que vai acontecer. Você tem que evoluir com o jogo, você tem que entender a mecânica do jogo, você tem que se envolver com o jogo, sabe? E se não bastasse isso, ele tem uma narrativa muito sutil, o tempo todo, no fundo, que é como o mundo se comporta, como os personagens interagem entre eles, cada um dos NPCs, qual é o tipo de quest deles, como ajuda eles, que te leva para uns twists que você diz assim, cara, que foda. Ou, porra, eu vou ter que confrontar ele agora. Eu ajudei ele o jogo inteiro, cara. Sabe, você bota em situações de conflito que, ao contrário de qualquer outro RPG, você não tem o que fazer uma vez que você toma aquele caminho, sabe? Porque salva automaticamente. Entendi. Então, se tomou essa decisão, tá tomado, meu filho. Agora você sobrevive com ela, entendeu? Eu tive duas decisões que eu tomei de impulso e que mudaram completamente meu jogo. Mas, tipo, completamente. Eu praticamente matei uma parte inteira do jogo que eu nunca mais vou poder fazer pelas minhas decisões. Então, e isso é genial, sabe? Sem contar que é uma mecânica muito viciante. É, hack and slash, extremamente bem feito. É por isso. Por isso que ele é foda. Legal, cara. É, bom, a gente já ouviu bastante também em outros episódios sobre o jogo, eu na verdade só confirmo aí a opinião do Seco, sinceramente, e acho que Dark Souls é um jogo, é um dos melhores mesmo aí que eu joguei no ano de 2011. Outro jogo que está entre os melhores que eu joguei esse ano, eu vou poder falar um pouquinho aqui com a ajuda de vocês, é o Portal 2. É um outro jogo que saiu lá bem no começo do ano, então às vezes a gente esquece dele, né? Mas o Portal 2, quando saiu, estava sendo, né, antes da gente conhecer todo o resto que ia sair no ano, estava sendo assim, tipo, jogo do ano com certeza, né? Era considerado assim. Candidato fortíssimo, se não ganhador já antes, né? Antes da metade do ano. Para jogo do ano. E o Portal 2 foi um jogo realmente muito bom. Acho que dois, vamos dizer, quase que modos de jogo completamente diferentes. O single player e o multiplayer cooperativo. O single player com toda aquela coisa de ter uma história, né? E não só a história, mas as coisas que acontecem ao seu redor, que são movidas pela história, mas que o level design também conta a história sozinho. Isso é uma característica, né, dos jogos da série Half-Life e o Portal, como, né, um mod do Half-Life 2 de muito sucesso, também faz muito isso, que é, né, o jogo está todo sempre em primeira pessoa, você está sempre vendo tudo pelos olhos da protagonista e coisas estão acontecendo ao seu redor que estão, na verdade, contando a história. E isso é muito poderoso, eu acho, você contar história através do level. E isso no Portal 2 impressiona muito. De pequenas coisas a coisas grandiosas que acontecem enquanto você está ali jogando, sabe? Você está ali atravessando uma ponte, resolvendo os puzzles e coisas fantásticas estão se destruindo e reconstruindo à sua volta. Isso realmente é impressionante no jogo. E muito legal a maneira seamless como eles conseguem contar a história e colocar esses acontecimentos na sua frente durante a campanha single player. Eu achei até, quer dizer, em termos de história em si, de ambientação e de mecânica, óbvio que o Portal 1 teve um impacto maior, porque era tudo muito novo, né? A gente estava descobrindo a brincadeira dos portais pela primeira vez. No 2 a gente teve algumas adições de jogabilidade, mas é a parte onde eu acho que é difícil, né, a gente imaginar o quanto poderia ser melhor, mas fica um gostinho de queria mais, na questão da jogabilidade. Eles introduziram várias coisas, como lá as gelecas que fazem você acelerar ou saltar. Introduziram, né, os campos gravitacionais, onde você tem que resolver os problemas utilizando eles para se movimentar. Isso tudo foi super legal, bem pensado, mas a gente fica realmente com um gostinho de que, pô, queria mais jogabilidade, né, mais coisas diferentes. Eu, pelo menos, fiquei sentindo assim. Mas eu acho que isso é uma coisa muito pequena para falar sobre o quão gostosa é a experiência do Portal 2, independente disso, né? Eu acho que é um jogo excelente, que poderia ser, assim, tipo, excelente ao quadrado se tivesse mais jogabilidade original e gostosa de jogar, com a brincadeira dos portais misturada com todas essas outras coisas. E o multiplayer cooperativo também é, cara, aí sim, assim, melhor experiência co-op do ano. Tem que ser o Portal 2, isso não tem como tirar dele. E melhor experiência co-op que eu joguei na vida, na verdade. O Portal 2, co-op multiplayer, realmente, você resolveu os puzzles juntos. Eu joguei com o Rafa aqui, e a gente experimentou todas aquelas, né, só a sensação de você resolver e um ficar ajudando o outro a pensar, não, mas, pô, aquilo que você pensou pode não ter resolvido, mas se a gente fizer com essa diferença aqui, talvez dê, e aí chegar a essas soluções juntos, foi realmente muitíssimo gratificante, e pra mim, deixou uma marca realmente, o Portal 2 esse ano, pra mim é forte candidato a jogo do ano, e tá justificado de estar aqui na lista. O que vocês acham? Cara, eu concordo contigo com a campanha single player, principalmente com a maneira como a história, como tu falou, é contada pelo level design. Eu acho que isso é uma marca registrada já da Valve, né? Que pouquíssima gente faz tão bem quanto eles. E pô, eu tenho que concordar contigo com relação à experiência co-op, cara. É a melhor do ano e talvez a melhor que eu já tive na minha vida, assim. Foi muito. E olha que pra você bom dizer isso, dado que você é fãzinho de Splinter Cell Conviction, é uma grande coisa. Tá no páreo. Tá no páreo. Boa. Então, próximo jogo. Ó, vocês podem ver que a gente tá correndo aqui, porque a gente tem muitos jogos pra falar realmente, o tempo é curto. Mas então, vou chamar o Rafa agora para falar também de um lançamento mais do começo do ano, meio do ano ali, mas que quem ouve o podcast sabe que ele gostou muito e tem muita coisa boa para falar, que é o Total War Shogun 2. Diz pra gente, Rafa, por que ele merece estar na lista de top 15 do podcast de 2011? Começando por ser de longe o melhor jogo de estratégia lançado esse ano. Pelo menos para mim, é o tipo de jogo de estratégia que eu gosto, assim, ele mistura o jogo por turno, né, com o jogo em tempo real. Faz muito bem isso, a transição de um produto que tu faz e um interfere no outro, que é uma característica da série, que a série tava ficando cada vez mais complicada, assim, eles adicionavam features, né? E essas features iam embolando e tá tornando o jogo um pouco complicado demais, assim, principalmente nas mais recentes. Eu achei muito bom que eles deram um streamline geral, assim, mantiveram o mesmo feeling das features, o que eles queriam atingir com elas, mas de maneira muito mais fácil de entender e, por consequência, mais fácil de utilizar, porque nos anteriores tinha features que as pessoas não usavam, simplesmente. Ah, isso aqui não me importa, não quero saber. É o número, certo. quanto maior é o número, melhor deve ser pra mim, né? Ah, então beleza. Mas ninguém sabia o que significava, sabe? E no Shogun 2, isso é muito mais fácil de entender, sabe? São menos coisas representando mais características de jogo. E quanto tu mais entende do jogo, mais tu se investe nele, né? Mais tu entende daquilo, mais melhor tu se esforça pra otimizar teu jogo, pra fazer acontecer, assim, sabe? Como as unidades são utilizadas em campo de batalha, eu achei muito mais fácil de entender também, assim, a interface ficou mais simples. Eu acho que ele deu uma mexida nos jogos de estratégia no nível que jogo de estratégia não precisa ser super complicado, sabe? Você não precisa ser um gênio da matemática ou um enxadrista profissional para poder jogar, assim. Qualquer um consegue jogar, mesmo sendo complicado, e complicado não é a mesma coisa que complexo, né? Verdade. Complexo e complicado são coisas diferentes, mas que a gente quer que são iguais. Eu acho que esse jogo mostra isso. Merece estar na nossa lista de top 15, o melhor jogo de estratégia e um dos melhores jogos do ano. E pra gente continuar aqui, então, esse aí foi o Total War Shogun 2. também justificadamente na nossa lista de top 15. Eu vou pegar uma tangente agora, falar de um jogo, pode ser considerado indie, né? Já que tem alguns aqui na nossa lista com essa característica, eu vou falar do Bastion, que foi também um jogo entre os melhores aí que a gente jogou esse ano. O Bastion, que é, né, o jogo lançado aí pela Supergiant Games, que é uma empresa indie começando aí, primeiro título deles, e já entraram para matar, né? O Bastion é aquela mistura, né, de, vamos dizer, é o hack and slash com alguns elementos bem pequenos, não diria pequenos, mas alguns elementos selecionados de progressão, de típica de RPG, com customização de equipamentos e realmente um gameplay de hack and slash muito, muito gostoso, muito preciso e várias outras características, uma direção de arte super legal, né, a arte do jogo super, vamos dizer assim, chamou atenção realmente, né? Pelo menos para mim, para muita gente aí que eu vi jogar o jogo. E além de outras features, como o narrador, que foi uma outra coisa genial, que eu acho que é uma daquelas coisas que quando você ouve dizer, você não acha que vai fazer uma diferença muito grande, mas que completa a experiência de uma maneira muito interessante. E o Bastion, na verdade, para mim é mais um daqueles, né? Acho que todo ano a gente acaba tendo um ou dois indies que chamam muita atenção e tomam conta, né? Lembro do Braid como sendo o melhor exemplo, que foi inclusive jogo do ano para algumas publicações no ano em que ele foi lançado. Acho que o Bastion também é um jogo com, né, com uma característica, né, de como sendo um jogo indie, que não deixa nada a desejar em termos de sheer gameplay experience, né, a experiência de jogo mesmo, pura e simples, ter sido uma das melhores desse ano. Vocês jogaram, o que vocês acham aí do Bastion? Eu joguei um pouco, não joguei tanto quanto tu, não. Mas eu gostei, assim, de como é o gameplay simples, básico, sem muitas churumelas, assim, pra enrolar. Achei legal. Gostei também de como o narrador, ele vai se adaptando, né, ao que tu faz no jogo. Até coisinhas que não tem muito a ver com a progressão do jogo, ele faz um comentáriozinho, achei interessante isso. Meio procedural, assim, o comentário do narrador, achei legal. Não posso comentar tanto quanto tu, porque não joguei tanto, não cheguei a terminar, mas entendi. A experiência que eu tive pelo menos foi legal. Entendi, mas um outro jogo indie que você aí sim pode comentar bastante, que tá aqui na nossa lista de top 15, é o Anomaly Wars on Earth. Então o Rafa jogou e comentou aí, né, um pouco com a gente sobre o quanto ele tava, né, surpreso e realmente satisfeito com o jogo. Fala pra gente, Rafa, por que o Anomaly Wars on Earth tá na nossa lista de top 15 de 2011? Então, ele foi um daqueles jogos que apareceu no Steam, assim, o qual eu nunca tinha ouvido falar, nada, mas gostei, eu fiquei olhando ele algumas semanas, pô, eu gosto, eu acho que esse conceito pode ser interessante, mas não comprava, daí ele aparecia de novo, parecia que o Steam ficava me provocando, assim, então, tá bom, para de encher o saco, eu vou comprar essa merda. Daí eu comprei o jogo, cara, e fiquei surpreso, assim, fiquei bem surpreso, gostei bastante do jogo. Você sabe aquele jogo que tu joga, vou jogar um pouquinho aqui antes de sair de casa, daí tu pega e não sai de casa, assim, pra continuar jogando. É bem por aí, cara, ele é um novo take no Tower Defense, né, em que num Tower Defense normal, o pessoal sabe que tu vai colocando as torres, né, e o objetivo das torres que tu coloca é evitar o progresso. No caso desse jogo, tu controla quem tá progredindo. Uhum. Controla os carrinhos que vão progredindo, né? Os tanquezinhos, os veículos especiais, que cada um tem umas características específicas. E tu tem que chegar até o final, cumprir uma missão, passar em algum lugar da fase e tal. E cada fase tem um mapinha específico, alguns lugares do mundo. E basicamente é uma invasão alienígena, então tem uns plot twists bem legal. Eu achei muito bem feito. Controla um carinha, como se fosse um que anda fora desse comboio, né? Uhum. E daí ele tem alguns poderzinhos que ele usa, por exemplo, de curar, um escudo que usa. Então tu combina os poderes desse carinha que tu controla com as características únicas de cada veículo pra poder sobrepor as torres, né? Uhum. Daí cada torre também tem seu rate of fire, seu arco, pra onde ela tira, tudo. Daí tu tem que pensar em qual caminho, tu vai mudando de caminho, assim, né? As torres têm caminhos diferentes, daí tu pode dizer, vai pra esquerda, vai pra direita, pras coisas. Daí tu vai usando isso, esses elementos para sobrepor cada fase. Eu achei genial, assim, muito, muito bom. Eu só queria que tivesse mais fases, cara. Tem pouca, assim, o jogo termina rápido demais e eu queria que tivesse mais fases. Minha única reclamação do jogo, já, só. Porque de resto, eu acho que é um jogo simplesinho, bonzinho, muito bom de jogar e merece estar na nossa lista. É, acho louvável também você conseguir inovar e ser relevante e ser bom num gênero tão saturado quanto Tower Defense, né? Aham. Uhum. É isso aí. Então, beleza, mais um aqui pra gente, né, tirar um intervalo rapidinho. É, Seco, vem falar, por favor, do Little Big Planet 2 e por que que esse jogo tá na nossa lista de top 15 pra esse ano no podcast. Então, a Little Big Planet, pessoal da Media Molecule, sempre fazendo trabalhos geniais pro PlayStation. Little Big Planet é um platformer que ele tem uma trilha sonora muito boa sempre. Ele é sempre muito gostoso de jogar e ele tem muito saudosismo. Então, esse último Little Big Planet, ele teve muitas coisas, uma mistura de várias coisas que você gostava quando você jogava os platformers, que não só os puzzles do estilo Mario, mas também se muda, por exemplo, a direção para onde você está indo, o ângulo da câmera. Então, o level design é sempre tão bonito, saca? Eu acho que tudo funciona tão bem nele. A física, eles fizeram um jogo pra você brincar com a física. Então, como posso dizer, tipo, tudo envolvido naquele plataforma é agradável, sabe? E a maneira de... os novos elementos que eles inseriram, que foi o grappling hook, que é tudo que você amava fazer no... como chama? No Commander... o jogo da Capcom que você jogava... Bionic Commando? Bionic Commando, que eles destruíram no, na versão nova, né? Aí vem o Little Big Planet out of nowhere. Pois é, não, eu tô sendo um pouco exagerado nesse sentido, mas não, tem o Grappling Hook, que é extremamente gostoso de jogar, sabe? Ele faz muita coisa pra você. E tem mapas assim, cara, que você tá combatendo, aí de repente você monta numas abelhas e na verdade vira um shooter side-scroller, uhum. E você tem que matar o chefão, aí depois a câmera muda de ângulo, ele é um top view shooter. E cara, então é tudo super bem feito, assim, sabe? O level design é super bonito, então, cara, eu, assim... não tenho como não gostar de Little Big Planet. Não tenho como achar que ele é genial, sabe? Entendi. E, sem falar do multiplayer, né? Pois é, o multiplayer eu joguei co-op com a minha esposa. Ela adora Little Big Planet. E a gente jogou, cara, todo o primeiro Little Big Planet co-op e todo o segundo, sabe? E é sempre muito, muito gostoso de jogar, sabe? Eu acabei não jogando o... Portal Co-op, mas o Little Big Planet Co-op não foi assim genial, porque é aquele velho saudosismo do platformer, sabe? Sim. Jogando junto com alguém, onde alguém pode, você pode pular, agarra na corda, e o cara vai e pula, agarra no seu pé, e aí vai fazer um contrapeso e consegue abrir uma passagem secreta, ou arrebenta a corda e os dois morrem, sabe? Entendi. Então, pô, é muito, muito, muito gostoso. Legal, cara. Continuando aqui a, né, comer a nossa lista de 15 jogos top do ano, a gente vai falar de mais um jogo indie. Vou chamar o Rafa aqui pra gente poder, né, ticar aqui na nossa lista o The Binding of Isaac. Rafa, diz pra gente por que esse é mais um jogo indie que merece estar na nossa lista de melhores do ano. Cara, quem gostava dos Zelda antigos, por exemplo, aqueles que com visão de cima, assim, né, com aquela gameplay a ver mais com os itens e com tu se movimentar ao redor de cada dos inimigos e tal, com ajuda de cenário, esse é o tipo de jogo que pega essa essência e transforma o jogo inteiro nisso, sabe? São jogos que se resumem a salinhas que tu vai andando, os levels são gerados aleatoriamente, ou seja, tu nunca vai jogar o mesmo jogo duas vezes. Tu vai coletando itens e uma infinidade, eu não sei quando são centenas de itens diferentes, de combinação com poderzinho que tu pode usar, que vai mudando o teu personagemzinho. E os itens também, os prêmios para cada sala, para cada chefão que tu mata, são sempre aleatórios, então todo jogo que tu joga é diferente. Tu vai destravando mais coisas, conforme tu vai chegando a determinado nível, tu destrava personagens, destrava itens e tal. Cara, eu joguei horas e horas, eu tô longe de ver tudo no jogo. Eu sei que tem gente, alguns amigos meus que já viram, já mataram muito mais chefões que eu, conseguiram muito mais coisas. Mas é um jogo que ele sempre que tu pega, pô, tenho meia horinha aqui, tenho 10 minutinhos, vou jogar umas salinhas. E é aquele negócio, se tu morre, tchau, assim, sabe? Não tem, continue, começa de novo com uma dungeon toda zerada, aleatória. Daí aquele negócio dá aquela tensão de novo de tu não poder morrer, sabe? Tu tem aqueles, tu tem uns coraçõezinhos, tu começa com 3 ali, depende do personagem até com 4, mas tu começa com 3, tu vai perdendo coraçãozinho, vai juntando coraçãozinho, vai ganhando item que aumenta o número de corações, mas se acabou os coraçõezinhos, morreu. Assim, acabou o jogo pra sempre, vai ter que começar o jogo de novo, sabe? Daí devolve aquela noção que a gente tinha de antigamente, de não ter continue, de ter que começar o jogo de novo e... E é legal, assim, tu não, porque nunca vai ter aquele sentido de tu morrer, putz, que bosta, vou ter que fazer aquela porra toda de novo. Não é, porque é um jogo novo, tu tá começando um jogo de novo com tudo, só os teus stats zerados. Assim, e as coisas que tu vai fazer são diferentes pela natureza da maneira como os levels são gerados. Né? É. Desde cada sala, a progressão de cada sala, se é pra cima, pra baixo, se é a combinação de elementos no cenário que vai te impedir movimento, quais são os inimigos que vão estar ali. É, os prêmios, assim, como que tu vai evoluir o personagem, é sempre, sempre diferente. Isso já vale a pena tu jogar, assim. Ele consegue ser eficiente, muito, muito eficiente, muito legal mesmo. Legal, cara. Vou pular aqui dentro, então, e falar de um dos grandes lançamentos do ano, um dos fortes candidatos ao jogo do ano aí, que é o Batman Arkham City. É, série Batman, que foi essa nova série, né, de autoria da Rocksteady. É, que realmente, quando saiu o primeiro Batman Arkham Asylum, foi talvez uma das melhores surpresas daquele ano. Certamente um jogo muito sólido, com jogabilidade que, assim, muito, muito fiel também ao que é o Batman e o, né, vamos dizer, o universo em torno dele. E isso no Arkham City foi amplificado, na minha opinião. O combate e toda aquela jogabilidade do combate corpo a corpo, que já era super bem feita, foi melhorada ainda mais. Eles não mexeram muito num time que já estava ganhando, mas só o fato de você ter novos gadgets, novos comandos e alguns twists que a gente comentou em outros podcasts, como você ter que escolher agora um cara ali que está lutando para não bater, porque você tem que mantê-lo vivo até o final, mantê-lo consciente, né, até o final. Esses pequenos twists realmente adicionaram a jogabilidade, sem falar, né, da grande diferença desse jogo, que é o mundo, vamos dizer, pseudo-aberto. Ele é aberto porque você pode ir para onde você quiser, ele é grande, mas não é gigante, e o número de coisas que você pode fazer nele é limitado, é simplificado, mas mesmo assim te dá esse sentimento de liberdade que a gente tanto fala aí nos jogos open world. Pro caso do Batman, não necessariamente ele é a melhor coisa. Eu acho que uma das coisas que a gente sentiu e a gente comentou aqui também é que a gente não se sente tão engajado na história assim quanto acontecia no primeiro, justamente porque a qualquer momento no meio dessa história você pode dar uma paradinha e ir ali gastar horas só resolvendo Riddler quests ou side quests e vamos dizer, te distraindo, né, da linha principal do jogo. Mas eu acho que isso não dá pra dizer que é um grande defeito do jogo, até porque isso é uma opção do jogador. Se você quiser, você não vai fazer nada desses side missions até que você tenha, vamos dizer, um intervalo, né, da história que faça mais sentido. Mas eu sinceramente, assim, não acho que o open world era indispensável para se fazer um segundo jogo do Batman excelente. Eu acho que ele, no final, é um jogo excelente. O Arkham City tá aí pertinho do topo, se não tiver no topo da minha lista, pelo menos, dos jogos que eu joguei esse ano. Sei que vocês também experimentaram e devem ter também a opinião para dar aí. O que vocês acham, né? Qual que é o argumento pro Batman Arkham City ser um dos top do ano de 2011? Estendendo os comentários do Giliar, né? Acho que eles, para começar, fizeram muito bem o que foi pedido deles, né? Que é entregar uma maravilha tão grande quanto foi o primeiro jogo. Não quiseram inventar muita coisa, mas já inventando no sentido de passar para um mundo mais aberto e, por consequência disso, adicionarem mecânicas que não existiam no primeiro, como, por exemplo, o gliding pela cidade, como meio de transporte, e associar isso a outros sistemas, como sistemas de takedown e tal, para enriquecer o combate do jogo. E sem perder, assim, em nenhum momento, apesar da grandiosidade do que eles tentaram atingir, conseguiram o toque, né, o contato com o universo de Batman, né? Com os personagens, o respeito pelos personagens, e que é o que aquele, todo mundo que conhece o personagem vê, que se identifica, pô, ele é aquele cara, sabe? O cara se sente um pouco mais fã por reconhecer alguma coisa que talvez tenha passado despercebido por alguém que não é. Esse tipo de coisa é o que faz, assim, tu abrir aquele sorriso enquanto tá jogando, sabe? Que mesmo um jogo dramático, mesmo um jogo sério, em coisas que te faz, assim, sorrir um pouco pela beleza que foi entregada, assim, o jogo é fantástico. Entrega tudo isso bem compacto, bem sem muitos glitches, muitos bugs para um jogo desse tamanho, eu acho que é mérito, assim, muito, muito bom jogo. É, fica evidente a paixão dos caras, tanto pelo né, universo e personagens do Batman, quanto por fazer um jogo de qualidade. Eu acho que tem muita coisa que a Rocksteady fez, esse pequeno estúdio que até pouco tempo ninguém conhecia, que o Activision e uma EA da vida podem aprender sobre se realmente se importar com a qualidade do jogo e com o usuário final. Song for the broken hearted. E aí a gente segue então na nossa lista aqui para um jogo que o Seco vai trazer pra gente. É, também é um lançamento mais do começo do ano, mas engraçado como é o único puro shooter da nossa lista, mas é o Killzone 3. O Seco jogou bastante, utilizou bastante o Move com lá o acessório da arminha, onde você encaixa os controles do Move para jogar e falou bastante dessa experiência durante o ano. Fala mais pra gente aí, Seco. Por que o Killzone 3 é um dos melhores jogos que você jogou em 2011? Então, acho que o Killzone 3 tem aquela característica de shooter que é bacana, que ele tem uma história single player sem pretensão, que o único objetivo dela é te divertir, sabe? E junto com isso ele tem uma trilha sonora foda e os gráficos são muito bonitos. E tem vários momentos assim de twist no plot, então ele consegue ser envolvente, single player, ele não consegue ser chato ou copião, né? Uhum. Então eu achei que ele é single player foi divertido. E o multiplayer eu achei que eles fizeram uma coisa interessante, assim, porque eles seguem a mesma forma do que o Battlefield seguia, que era o Team Fortress, o estilo Enemy Territory, mas assim, podemos dizer. E acho que eles se preocuparam muito com o balance, tanto dos levels quanto das classes. Então eu acho que é um jogo extremamente balanceado, nível de classe, e o setup do level, o level design é super bem feito. Eu acho que que você consegue jogar ele por horas sem dizer assim, isso tá quebrado, isso desbalanceia o meu jogo, eu odeio isso, sabe? Então, e olha, tem todos os elementos que tanto Modern Warfare tem e o Battlefield tem, sabe? Tem veículo, tem foguete, tem soldado que bota munição, que dá vida, não que isso tem no Modern Warfare, mas assim, dizendo. Mas ele consegue ser um jogo que você consegue jogar e consegue achar justo as coisas que acontecem nele. E não dizer, pois é tudo quebrado, velho. Nossa, por que é isso, cara? Como isso, sabe? Como é que ele me matou desse jeito? Sabe, não existe isso, sabe? Eu acho que eles tiveram um carinho muito maior pelos jogadores. Não sei se é porque era pra ser o shooter da Sony, que a Sony já não tem muita coisa que é da Sony, né? Mas ia ser o shooter da Sony. Então eles deram um carinho um pouco maior, assim, acredito pro multiplayer. Achei que foi mais balanceado, achei que é uma experiência melhor do que o Battlefield, do que o Modern Warfare. Eu tô sendo assim, o mais imparcial possível. Então, assim, eu joguei quase 6 meses, quase todos os dias de Killzone, sabe? Eu não consigo jogar 30 minutos de Modern Warfare, eu não consigo jogar 30 minutos de Battlefield 3 sem, em algum momento, dizer assim, esse jogo tá me sacaneando. Isso não tá certo, sabe? Eles me tiravam muito do jogo. Enquanto eu acho a experiência do Killzone, ela é melhor como shooter e como single player ele é divertido, sabe? É quase como ver um Tropas Estelares, assim, com um roteiro um pouquinho pior, Pô, enfim. Você quase me convenceu aí com essa, hein? Pois é, não, ele é divertido, ele é muito bonito, assim, ele tem umas sacadas bem legais, assim, mas ele não tem pretensão alguma, sabe? Entendi. É um single player sem pretensão. É isso aí. Tá legal, cara. É muito interessante o que o Zony ter entrado na nossa lista e ter deixado de fora os blockbusters, né, como o Battlefield e Modern Warfare, mas é a lista e acho que todo prêmio de melhor do ano deveria ser baseado na qualidade mesmo, e se a gente acha que a qualidade do Killzone 3 é maior do que do desses outros shooters, não tem motivo nenhum para não acontecer isso, da mesma forma que vários jogos indie de menor investimento, menor, vamos dizer, menor expressão quando você fala de público, principalmente mainstream, né, menor, vamos dizer, importância para a indústria como um todo enquanto negócio, esses jogos entraram na nossa lista porque o que a gente está interessado em falar aqui é sobre a qualidade. E aí, por falar em hype versus qualidade, o Rafa vai falar agora sobre o Uncharted 3 Drake's Deception, também um jogo de uma franquia que tem muito hype e justificadamente conquistou esse hype, principalmente com o Uncharted 2. O Rafa vai falar pra gente por que o Uncharted 3 está na lista e como é que foi essa experiência com esse jogo no ano de 2011. Então, quem tem ouvido os últimos podcasts ouviu o que eu achei do Uncharted 3, né? O que eu falei é que ele não é um jogo ruim, ele é um jogo muito bom, é tanto que ele tá na nossa lista, né, agora. E eu só achei, falando de novo, que o Uncharted 2 levantou o nível da série tão alto que nem eles mesmos conseguiram acompanhar. Inclusive, nessa própria lista nossa de 15 jogos, a maioria desses jogos não são melhores do que o Uncharted 2, eu acho. Ainda que o Uncharted 2 é um dos melhores jogos da indústria, assim, né, da história recente da indústria dessa geração, principalmente. Uncharted 3 continua sendo um bom jogo, mesmo estilo, mesma paixão, mesmos momentos dramáticos, assim, continua. O gameplay, assim, que é uma das marcas da série, misturando com as escaladas e tal, acho que ficou bem legal. Não tão bom quanto os dois, de novo, mas bom o suficiente para nossa lista de 15 melhores jogos do ano. Tá legal, cara. Você foi o único que jogou dentre nós três, então você pode falar. O Uncharted também, quer dizer, olhando de fora, né, a gente... É uma série que é sinônimo praticamente de candidato ao jogo do ano desde o 2 e acho que o 3 é pelo que dá pra ver. Vou cortar essa merda, não tem nada o que falar do Uncharted 3. Pô, isso tinha que deixar, velho. Ou colocar, sei lá, no intervalo, assim, sabe? Ficou muito boa essa. Ficou tipo tão espontâneo. Então, é sobre. Porra, eu tento fazer essa merda. Jogou, cara. Fez meu dia, velho. Foi sensacional essa. Foi muito boa. Eu mando nessa porra, eu vou cortar. Mentira. Depois eu vejo. Eu mando nessa porra aí, mano. Até parece que eu sou assim. Boa, mas tudo bem. Eu tô te apoiando, Gilard, tentando te salvar você da reta, você não parecer um ditador do que você corta, rapaz. Você me sacaneia, velho. Mas eu vou cortar a parte que eu falo que eu vou cortar também, então ninguém vai saber. Ah, entendi. É assim que os ditadores fazem. Então tá, agora eu vou fazer cara séria pra poder se recuperar dessa parte aí. Então vamos aqui continuando com... Então vou fazer sério, tem uma planilha do Excel aqui com todas as informações do podcast. Extremamente bem balanceado e organizado. Isso é sério ou é viado? Tá, vai lá. Continuando aqui na nossa lista de jogos, estamos chegando no finalzinho dela. Eu vou falar então agora de um jogo também que pra mim, fortíssimo candidato ao jogo do ano. E, quer dizer, um dos jogos que foi desenvolvido por um dos participantes aqui do podcast. Então, estou falando do Deus Ex Human Revolution. É o Deus Ex, que é uma franquia que já estava bastante tempo aí sem a gente ver um novo jogo. Inclusive, esse jogo que saiu esse ano é considerado um reboot dessa franquia. É o Deus Ex lá, o primeiro, que foi muito importante. Dá para dizer para a indústria. Porque foi um dos primeiros jogos assim que trouxe realmente uma jogabilidade híbrida de uma maneira bem, bem elaborada, com muita qualidade, que é, né, misturando, né, elementos de shooter com RPG, O Rafa tá dizendo aqui que ele acha que não é reboot. Então não é reboot? Como é que não é reboot da franquia, Rafa? Diz pra mim. Eu acho que o reboot da franquia está começando a contar a história dela de novo, não tá? É, tem que ser relacionado à história mesmo? O que, que você acha? Bom, porque é um reboot, é um reboot com relação a um monte de outras coisas, de, até de jogabilidade, de direção de arte, e, você não acha? Mas se tu for contar isso, quase todo jogo é um reboot. E vou deixar então o desenvolvedor falar pra depois eu continuar dando minha opinião. Cê, você acha que... E como que vocês encararam aí dentro? É esse jogo como reboot ou não? Não, foi considerado um reboot. É por... A razão de simplesmente você estar trazendo mecânicas mais antigas para uma geração nova, então você tem que repensar em todas as mecânicas como eram antes para a geração moderna e como elas funcionam, vão funcionar bem para o público antigo e o atual. Então o reboot é você tentar pegar uma franquia que fez sucesso e fazer e manter fazendo sucesso, sabe? Então mas num console novo, na, ou com a geração atual. E pelo que eu entendi até hoje, isso era o reboot, né? Então, na verdade. Se tu pega, fala. Se tu pega, por exemplo, o Tomb Raider, sabe? Eles estão. Esse próximo é um reboot. Mas é um reboot com. Eles não estão mudando tecnologia, não estão mudando. Esse, claro que é um jogo de uma leva nova do que eles vão fazer, mas eles estão considerando um reboot porque estão começando a contar a história da Lara de novo. Entendi. Não, não só por isso, mas por exemplo, a mecânica de gameplay provavelmente vai ser a mesma. Mas, por exemplo, a maneira com que você vai contar algumas coisas, você vai ter que começar a introduzir mais cutscenes, porque isso é o que os jogadores esperam. Então você está trazendo a maneira com que você apresentava elementos de level design, game design antes, da forma que é apresentado hoje em dia, que é com cutscene, que é com um monte de blá blá blá, que é, sei lá, talvez com bullet time, essas trolhas assim que todo mundo usa hoje em dia, sabe? Então, trazer o que era bacana antes pro agora, sabe? Eu concordo que a gente tem duas definições diferentes, mas eu continuo achando que Deus Ex não é um reboot. Não, eu acho que... mas se os desenvolvedores dizem que é, então... Não, eu acho que a gente tá discordando de uma coisa que, na verdade, tá muito próxima. Eu só acho assim, que você tá com a ideia na cabeça do reboot como ele é no cinema. E, obrigatoriamente, a história tem que recomeçar. Porque, justamente, você quer tirar da cabeça das pessoas o que foi feito antes. Pra você poder justificar. Às vezes você quer rebootar uma franquia que foi um fracasso antes e agora você quer que seja um sucesso. Ou vários motivos que você possa ter. Então no cinema tá muito atrelado à história. Mas eu na minha opinião, o reboot nos games é simplesmente você ter uma equipe nova que dá uma leitura nova pra aquela IP. Mesmo que eles decidam contar um pedaço da história que se relacione com um outro pedaço que já foi contado. Mas, então, como é o caso. Eu acho que o Deus Ex ele é um reboot e um prequel ao mesmo tempo, como você disse aí. Mas pelo fato de ter sido esse time novo, e deles terem, estarem dispostos a recomeçar, vamos dizer, a mecânica e a direção, tanto de arte quanto, entendeu, de tudo que foi feito no jogo, quer dizer, não é o caso deles estarem continuando onde o outro jogo parou, não só em história. Talvez até eles pudessem fazer isso em termos de história, mas não continuar de onde parou em termos de mecânica, de arte, de jogabilidade. Então eu acho que quando esse time parou, jogou fora tudo que eles sabiam sobre Deus Ex, começou de novo, e aí foram incorporando esses elementos, como a gente já discutiu tanto aqui, do quão importante foi olhar para os jogos anteriores, mas só o fato deles terem tido a liberdade de começar de novo do zero, se eles quisessem, eu acho que isso já caracteriza um reboot, no caso dos games, que é um pouco diferente do cinema, então, você não acha? Mas aí eu discordo um pouco de vocês, eu acho que se for considerar isso um reboot, Fallout 3 e New Vegas são reboots. Que eles são totalmente diferentes da E eu argumentaria pra você que são. Eu argumentaria que são. Sim, eles são totalmente uma reimaginação totalmente diferente, inclusive e principalmente em gameplay. Sabe, a história até. Eu acho que eles nem mudaram a história. Continua sendo o mesmo verso, o mesmo tipo de personagem e tudo. Mas se tu ver Deus Ex, ele não mudou tanto assim. É claro que ele foi adaptado à atualidade, né? Adaptado a como as pessoas jogam hoje e o que elas esperam. Mas eu não acho que o jogo mudou tanto assim com o que a franquia representa. Inclusive, eu acho que esse é um dos méritos do jogo. Não, com Vocês certeza. Então... muito de mim? Não, com certeza. Na verdade, voltando a falar sobre a qualidade do jogo, de fato, ele ter conseguido trazer muita coisa que era muito boa do primeiro jogo é um dos grandes méritos do Deus Ex Human Revolution. Reboot ou não reboot, sequel ou não prequel ou não prequel. Semântica à parte. Semântica à parte, eu acho que a parte que não tem discordância entre nós é da qualidade do jogo o Deus Ex, se você queria jogar um novo Deus Ex, não dá pra fazer muito melhor do que foi feito pelo time da Eidos Montreal, do qual o Seco fez parte. A gente dedicou, né, um episódio inteiro pro post-mortem do jogo, então a gente falou de alguns dos pequenos defeitos que a gente achou, como, né, as boss fights, como, né, algumas dessas... Né, como os gráficos também, algumas dessas pequenas... não são pequenos, são detalhes, são coisas importantes, mas que eu acho que a grandiosidade do que foi feito por esse time em trazer uma franquia tão importante de volta ao consciente do público com uma qualidade tão grande, né, e o sucesso que foi não só de crítica como também de vendas que o Deus Ex Human Revolution teve, são tão mais importantes do que essas pequenas coisas, que eu tenho certeza também que o próximo jogo, considerando que a franquia vai continuar, vai conseguir resolver. Eu acho que isso tudo é tão mais importante, tão melhor da gente falar aqui, né, que eu acho realmente o Deus Ex, cara, tá na minha lista aí de sabe, candidatos a jogo do ano mesmo. E foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano com o videogame. Próximo jogo aqui que a gente gostaria de falar, então, trazer o Seco. Você foi escolhido, Seco, mas na verdade nós três podemos falar sobre esse jogo. É o Elder Scrolls V Skyrim. Diz pra gente por que o Skyrim tá na lista de melhores do ano, Seco. Ó, bom, primeiro fiquei honrado. Segundo, quando você compra um Elder Scrolls, você não tá comprando o jogo, você tá comprando uma passagem pra você ir morar num outro lugar, né? Porque você vai passar tanto tempo dentro do universo e das províncias do Elder Scrolls que, tipo, você não vai ver isso em nenhum outro jogo. Eu acho que a coisa que eu mais gosto nos Elder Scrolls, assim, ele não tem o melhor sistema de combate, sabe? Às vezes ele não tem os melhores gráficos, mas o universo dele é tão rico, sabe? Tem tanta coisa bacana pra você fazer, tem tanto detalhe em todo cantinho do jogo que faz, tipo, você querer voltar e você querer continuar jogando e descobrir tudo que tem ali, que eu acho que é uma experiência única que existe na indústria, e eu acho eles geniais, assim, por tudo isso que eles fazem, sabe? Eu acho que o todo do Elder Scrolls é muito foda. Eu não eu sou paga pau pra eles desde sempre. Eu acho que eles são fantásticos. Eu acho que é um universo muito rico. Isso é o que faz querer que ele seja jogo do ano todo ano. Certo, todo ano que ele sai, é verdade. Pois é. Rafa, você tem palavras singelas aí pra falar do Skyrim, não tem não? Fala pra gente aí o que, que você achou. Cara, deixa eu até ver o número atualizado da quantidade de horas que eu joguei. Já não cabe mais no int. Eu estou com 127 horas de jogo. No Skyrim, eu criei 4 personagens diferentes. Mas agora você já parou de jogar, né? Eu tô jogando devagarzinho, mas continuo jogando, sim. Não tô comparando. Cara, muito bom, assim, ele é épico em todos os níveis, do tipo, tu começa já... Pô, não vou dar spoiler, né? Que troca. Aí começa já, não vou contar não, fica com vontade. Vou contar quem quiser jogar. Mas desde aquele início mais modesto, que tu sempre começa na série, né, como um prisioneiro e tal, e tu vai começando, vai escalando, e tu vai passando pelo cenário. Um comentário que o Giliar fez que me chamou muita atenção também, depois quando eu parei pra perceber, porque eu não tinha nem percebido isso, o fato de tu olhar pro rio e ver peixes nadando contra a correnteza, sabe? Esse tipo de coisinha no cenário que vai te fazendo, cara, eu tô num mundo de verdade, assim mesmo, como o Seco falou, assim, uma passagem pra outro mundo, assim, que tu consegue viajar mesmo, sabe? Uma coisa que do Oblivion, por exemplo, que eu não gostava, muita gente não gostava, era como os personagens eram feios, né? Daí tu ficava te lembrando que aquilo era um jogo, que ninguém era tão feio quanto aqueles bonecos do Oblivion no mundo real. Se eu pudesse desligar isso aqui, eu desligar agora, rapaz. Me senti extremamente ofendido, mas vai lá o jogador de Barbie, vai lá brincar com essa Barbie, vai. E no Skyrim eu gostei muito, assim, de como os personagens de cada etnia, né, dá pra falar assim, do universo do jogo foram representados, sabe? Tu consegue... quando tu vai aprendendo com o jogo, tu consegue ver, por exemplo, um símbolo e tu sabe que Deus é aquele, sabe? Tu sabe que quem idolatra aquele Deus é um tipo específico de uma cultura. Tu vê alguém, assim, tu sabe qual é a raça, sabe de onde é que o cara vem, tu sabe o que esperar do comportamento dela, se tem algum preconceito contra tua ou contra outra espécie, sabe? Esse tipo de conflito que não é preto e branco e faz o mundo ser mais realista, sabe? Faz o mundo ser mais acreditável, assim. É muito, muito foda, cara, muito bem feito. A criação de não só um jogo, mas um mundo fenomenal, e pouca coisa se compara na nossa indústria hoje em dia, eu acho. É, cara, vocês falaram tudo aí, eu nem vou adicionar mais nada. Não, mas deixa eu pegar no pé do Rafa, ó, Rafa, só pra você saber, isso é assim desde o Daggerfall. Né, que o Daggerfall quando continuou. Oi? A feiura não, dos personagens. Pois é. Pois é, eu conheci 6 pessoas que não queriam jogar o livro porque acharam as personagens feias. Eu espero que essas pessoas. Essas pessoas sejam torturadas no inferno quando eles morrerem. Mas então. Coitado não, do Rafa. Não, isso não existe. Não, mas eu acho que a gente tem que lembrar que é um universo que existe há bastante tempo e não é o Skyrim fez isso, sabe? A gente tem que lembrar não, que. Claro, entendeu? Só isso. O Seco sempre cumprindo o papel dele, né? Desculpa, cara. Desculpa. Desculpa, mas. Não dá. Não, peraí, isso aí tem desde o Daggerfall. Podia não ter Z-Target. Não, é só porque, ó, quem vê pensa, pode pensar assim, porra, os caras fizeram esse jogo todo nesse tempo aqui, sabe? Enquanto todo mundo faz não sei o que, eles fazem em 4 anos tudo isso. Não, eles não fizeram em 4 anos isso. Tipo, eles faziam isso há 22 anos e, tipo, é um universo que cada episódio ele tem alguma coisa nova numa província, com uma nova conspiração, sabe? Então é sempre um universo crescendo, sempre que tem coisa agregada, e você encontra livros das outras histórias, e você, quem não jogou, pode aprender um pouco mais. Então, só queria dizer assim que, às vezes, tipo, tem muito mais do que meets the eye, né? É verdade, você tem razão. É que você eu tem sou também... velho, mas sou chato. Né? Você é velho e chato. Mas você tem que considerar também que tem gente como o Rafa que há 22 anos atrás não era nem nascido, então é difícil você querer que eles tenham a mesma opinião que você. Mas beleza. Não, por isso que eu só tô contando. Mas beleza. Mas, inclusive, que cada episódio enriquece os anteriores, sabe? É verdade. Porque eles mencionam sempre de tipo, ah, eu venho de Morrowind. Pô, Morrowind tá toda lá num jogo só dele, sabe? Em toda a região, que se tu conhece, tu jogou aquele jogo, tu sabe como é Morrowind, sabe? Tu já teve lá. Daí o pessoal fala de Cirodiil e da Eles cidade citam, imperial. Citam coisas que aconteceram nos outros jogos, que é super legal. É, daí tu falou, que legal, eu já tive lá, realmente é assim, pô, esses caras são daquela região mesmo e tal. E, tipo, um jogo vai enriquecendo o outro, sabe? Eu acho que é motivo suficiente pra tu pegar e jogar os outros jogos, inclusive, pra saber mesmo mais. Mesmo que os personagens sejam feios. Mesmo que os personagens sejam feios. Pois é, isso é... Então tá, vamos pra frente então. Aproveitar que o Rafa tá todo serelepe aí, vou chamar ele pra falar do outro jogo aqui da lista. Tá acabando nossa lista. Rafa, diz pra gente por quê, por que diabos que um jogo de esporte tá na nossa lista? É o FIFA 12. Diz pra gente por que ele merece estar aqui no top 15 do podcast 2011. Acho que não só pelo projeto final que foi entregue, que é um excelente jogo de futebol, um excelente jogo de esporte, melhorando vários aspectos, mas é como o conjunto da obra, assim. Eu acho que o esforço da EA Sports de trazer algo cada vez melhor e de não só se limitar a se comparar com o concorrente, mas se distanciar dele, assim, fazer cada vez melhor, se perguntar todo ano, sim, a gente quer ganhar dinheiro, nós somos uma empresa, mas como a gente vai justificar para o nosso cliente que vale a pena continuar acreditando na gente, que vale a pena botar o dinheiro dele até antes do jogo sair, sabe? Um exemplo perfeito é como uma feature específica, um sistema de features, eu diria, não uma feature só, mas um sistema de defesa, que é uma coisa que nunca existiu antes em nenhum jogo de futebol, tu conseguir fazer isso funcionar de uma maneira boa, não, sem quebrar o jogo, sabe? E só usar isso como um parâmetro de comparação, né? Uma coisa que tu vê que o concorrente não tá nem preocupado, eles se garantem, fizeram isso funcionar e tornaram um jogo melhor por causa disso. Assim, e tu vê que quase nenhum jogo de esporte faz isso, sabe? Nessa escala, mudanças nessa escala é muito difícil tu ver acontecer, sabe? E não só por ser um jogo de esporte que ele merece estar nessa lista, mas é um jogo que eu jogo muito, jogo frequentemente, volta e meia, volto, jogo mais. E porque não tem fim, joga quando tu quiser, assim, e ele tá sempre te convidando a jogar mais, né? Sempre, ainda mais comparação que tu faz com os testes com os amigos, tal, sempre quer passar eles. Esse tipo de coisa. Achei muito bom em todos os níveis, assim. Eu vou pular de você, porque você não vale, você é ladrão. Né? Eu ia começar o meu comentário falando que eu sou suspeito pra falar, justamente. Não, você é um ladrão. Não, porque eu... Você sabe que eu sou fã de esporte, mas assim, eu acho que o FIFA mostrou uma evolução nos últimos, sei lá, 4 anos que é genial, assim. Eles estão indo pra um caminho cada vez, da perfeição mesmo. Você vê, o gameplay é bom, o controle é bom, você não sente que está sendo roubado, sabe? O jogo nunca te tira de dentro da imersão. O multiplayer dele, eu vou suspeitar dizer que, novamente, que eu falei ano passado, é um dos multiplayer mais bacana do ano, assim, cara. Você jogando contra alguém, Brasil e França, jogando contra francês, eu jogando contra um casal de francês, 40, acabou o primeiro tempo, acabou o segundo tempo. Vai pro mata-mata, tu faz os gols no último minuto, os franceses jogam o controle no chão, começa a falar palavrão e você grita assim, ó. Aah! E aí, cara, tipo, não tem, velho. Assim, você pode matar todo mundo do outro time de faca, cara. Não é a mesma sensação. É uma coisa tão pessoal, tão assim. Foda, sabe? É. Eu fiz o meu país ganhar do país deles. Na terra deles, cala essa boca, sabe? Tipo, é genial, assim, cara. É uma sensação assim que não tem, cara. É muito, muito pessoal, sabe? E é muito gostoso de jogar. Sem contar que eles fazem. Eu acho que eles fizeram uma coisa que provaram dessa indústria que. A gente tem o Modern War Garbage sendo lançado anualmente. E aí você tem do outro lado uma outra franquia que, se você ver, é a mesma coisa desde 1900, ela vai pedrada, sabe? Mas eles conseguem todo ano fazer aquilo ser mais interessante, ser mais engajante, sabe? Ser, tipo, cada vez o jogo melhor, entendeu? E não estão vendendo bullshit, sabe? Eles estão vendendo um produto com qualidade... Pensando no consumidor, sabe? Você não tá querendo vender pra depois que o cara pagou $60, agora você já comprou, o problema é seu, sabe? A gente já tem o nosso 6 milhões aqui. Mas eu não, eles estão pensando em... É, cara. O desafio que eles têm, que eu acho admirável, é que o esporte, o futebol não muda. É. Sabe? Ele é o mesmo há muito tempo, sabe? E eles têm que lançar todo ano um jogo que vai baseado no mesmo material, que não muda nunca... Ser cada vez melhor, isso é muito foda, cara. É admirável isso, acho. Tá vendo? Eu nem preciso falar nada, vocês já falaram tudo. Mas eu acho que o que resume mesmo é esse momento do gol no último minuto, Seco. Essa sensação. E eu, sendo grande fã de videogame, videogame de futebol, e fã do futebol de verdade, tanto de assistir quanto de jogar, a gente. Acho que a sensação que me dá de que o trabalho foi bem feito, em se tratando de um jogo de esporte, é quando no videogame eu consigo sentir sensações muito parecidas com as que eu sinto no esporte de verdade, nesses momentos, sabe? Pode ser o meu time fazendo um gol no último minuto, pode ser na pelada da esquina, mas aquele gol que desempata o jogo. E quando você vê que no videogame o jogo consegue te transmitir uma sensação parecida com aquilo, eu acho que é essa hora que você sente o dever cumprido. Então, o FIFA 12, eu tinha o jogo da Copa do Mundo 2010 muito querido, ainda tem, claro, muito querido no meu coração como o melhor jogo, assim, o jogo que eu mais me diverti realmente fazendo, foi o melhor projeto de game que eu já participei na vida, mas em termos de produto final, qualidade do produto final, esse, o FIFA 12, ganhou do Copa do Mundo como o melhor jogo, né, o jogo, resultado final melhor que eu já participei na vida. E vamos ver, vai ser difícil fazer um FIFA 13 que consiga superar isso, mas vamos ver. Pô, só botar o Zagallo na capa, velho. Botar o Zagallo na capa. Só que vocês não sofram do mal do Uncharted, né? Tomara que a gente não sofra do mal do Uncharted, é verdade. Ano que vem, a gente vai estar aqui falando do Melhores do Ano, do podcast de novo, a gente vai falar desse assunto. Mas pra gente poder correr aqui, pra terminar, faltou um jogo da nossa lista. E é um jogo que eu trouxe pra falar aqui, que é o novo Zelda Skyward Sword. Pra gente fechar nossa lista de 15 jogos e eleger o jogo do ano. O Skyward Sword... A gente falou no Active Quest, o Seco deu um pouquinho da opinião dele sobre as primeiras horas. Ele é um Zelda muito sólido. Ele trouxe algumas pequenas inovações, algumas pequenas features que deram uma refrescada na série, como tiveram a coragem de colocar uma barrinha de stamina onde agora você é mais um recurso, além dos seus corações e da magia, do mana, que você tem que gerenciar. É, tem também, né, o seu equipamento pode quebrar, é um pouco menos linear a decisão de que equipamento, que poções você vai levar, que tipo de escudo. É, tudo isso eles incrementaram bastante nesse jogo, e junto com aquilo, tudo que você já espera da série. É um mundo aberto, você passeia bastante, tem muito tesourozinho, muita coisa que não está ao seu alcance ainda, depois você volta lá e pega. Tem muito... a história, acho que as cinemáticas, a qualidade das cinemáticas está assim, absurdamente boa para o que é um Nintendo Wii. Eles realmente estão extraindo o máximo de suco dessa mesma laranja já velhinha, meio murcha aí, que é o Wii. Eles realmente estão fazendo um trabalho admirável nisso. O Zelda, em termos de experiência, é bem familiar ainda, mesmo com essas diferenças, mas muito sólido, muito polido, como tem que ser um jogo Zelda da Nintendo. E é um destaque, cara, é um dos melhores jogos do ano também. Os caras, mesmo com a ressalva de que ele demora muito para começar, mas agora eu já peguei, né, passei das primeiras 4 horas, aonde parece que é um grande tutorial para quem nunca jogou jogo nenhum, né? O Seco pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas passei dessa parte e agora o jogo realmente engrenou e eu estou muito mais satisfeito com o pacing e a jogabilidade do Wii Motion Plus, que a gente já comentou também, que é fantástica. Você tem alguma coisa a adicionar aí sobre a sua experiência com o jogo, Seco? Ah, então, é só o que você falou, a parte de ser demorado demais para começar, assim, eu acho que, para mim, aconteceu também um pouco no Wind Waker isso também, demora demais tudo para acontecer, sabe, é como se, quando você fosse ler um livro, assim, sabe, cara, os primeiros 5 capítulos fosse como você folheia, como você guarda a marca página que você gostaria, sabe, como você olha o índice, é tipo, ai meu Deus do céu, sabe, ah, para, assim, sabe, eu preciso... ver o que tem pra frente, mas as coisas demoram demais pra acontecer. Mas eu tenho uma coisa que me decepcionou um pouco, que é o seguinte: o voice acting, se a gente pode chamar assim, os barulhos que os personagens falam, os grunhidos. Pois é, não evoluiu quase nada desde o Ocarina, isso tá, que me deixou triste. Assim, tá na hora do Zelda ter voice acting de verdade. Pois é, e outra coisa que eu achei é só que tem horas assim que tem tanta informação associada ao um movimento de controle de movimento que se chega a ser cansativo, assim, sabe? Sem que tem horas sem dizer, puta, como é que é mesmo que negócio? Daí você aperta o maisinho, assim, sabe? Eu acho que é muita informação, assim, pra você. Às vezes você pega, assim, você vai acabar fazendo, é mais natural. E também outra coisa que eu já peguei no pé, porque o pulo ser automático eu achei canalha. É. Você vai correndo na edge, ele sempre faz o pulo correto. Isso eu achei, assim, tipo. Bem-vindo à nova geração de pessoas que não sabem pular. Mas é assim desde o Ocarina, pô. Na verdade, Oi? É assim desde o Link to the Past. Não, ser assim não quer dizer que seja bom. Eu tendo o ponto do ser. Então, eu tô comparando só com os 3D, né? A minha pergunta é assim. Ao longo dos anos, o pulo e a jogabilidade de plataforma foi ganhando um pouco mais de importância na série Zelda. E aí eu acho que se justifica a crítica do Seco de dizer que se você fazer plataformas, né, é uma coisa importante, então que fosse um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desafiador você pular do que simplesmente fazer automático. Acho que é um ponto a se debater, que até talvez não caiba aqui na hora que a gente está elegendo o jogo do ano, mas é um ponto que eu acho que se justifica. Quanto mais você coloca o pulo como uma mecânica importante, mais se justifica dele não ser automático. Não sei, acho que no Ocarina você não pulava de plataforma em plataforma tanto quanto você tem que fazer nos jogos mais novos da série. Mas é isso aí, a gente vai colocar na listinha para uma outra hora a gente comentar, porque a gente está apertado e precisa eleger agora o jogo do ano. Nessa nossa eleição do jogo do ano 2011 do podcast, a gente já citou aí os 15 jogos, só lembrando pra você, em nenhuma ordem particular, os jogos foram o Killzone 3, o Anomaly Wars on Earth, The Binding of Isaac, Dead Space 2, Little Big Planet 2, Bastion, Portal 2, Dark Souls, Legend of Zelda Skyward Sword, FIFA 12, Uncharted 3, Drake's Deception, Total War Shogun 2, Batman Arkham City, Deus Ex Human Revolution e The Elder Scrolls 5 Skyrim. E eu vou perguntar pra vocês, aqui não tem votação, não tem nada disso, a gente vai entrar em consenso ou morrer tentando. E apesar do tempo. E então vou começar... Vamos lá, vou começar eu mesmo, vambora. Eu vou dizer pra vocês que, qual que eu acho que é o meu jogo do ano e por quê. Eu poderia, né, colocar o Batman Arkham City, né, como jogo do ano. Ele mereceria por tudo que é o Batman e pelo carinho. Realmente, se você pensar em polimento, em cuidado, em, né, amor mesmo, paixão colocada no jogo, o Batman Arkham City da Rocksteady é um dos melhores que eu já vi. Chama atenção por isso. Eu acho que é tão forte essa dedicação deles que ela transparece no jogo, coisa que não necessariamente acontece com qualquer jogo. Então poderia ser o Batman Arkham City, e como experiência ele foi uma das melhores, mas não é. Poderia ser o FIFA 12 também. Eu acho que por tudo que vocês falaram e eu tendo vivido aqui dentro, tudo o que aconteceu, o FIFA 12 é um exemplo de o que você quer fazer com uma sequência de um jogo, o quanto você quer tomar de riscos, ainda mais sendo um jogo, ainda mais sabendo que é um jogo que leva um ano só para ser feito. Acho que FIFA 12 é louvável, mas quando a gente tá falando da qualidade da experiência, o FIFA 12 tá lá no topo, mas ainda não é o número 1. Poderia também ser o Deus Ex Human Revolution. Com alguns dos poucos defeitos, né, passáveis que a gente falou sobre ele, o Deus Ex entrega uma jogabilidade que pra mim, uma experiência que pra mim foi realmente muito boa. Eu acho difícil até o que o Deus Ex poderia ter feito de muito melhor para ele se tornar o jogo do ano. Não sei, sabe? É difícil. Realmente a competição que ele enfrentou é que acabou tornando mais difícil dele ser eleito o jogo do ano. Porque ele é um jogo que, em tudo que ele se dispôs a fazer, principalmente a parte de stealth muito bem executada, a parte de tiro também, a história é animal, a maneira como ela é apresentada, a maneira como as quests elas são realmente bem feitas e decisões que você toma fazem diferença. Tudo isso o Deus Ex entregou assim, de uma maneira louvável, que eu não, como eu falei, não sei o que fazer com ele para ele se tornar o jogo do ano esse ano, porque ele estava competindo com o jogo que eu acho que é a melhor experiência que eu tive esse ano, que é o Elder Scrolls 5 Skyrim. É chato bater, né, chover no molhado aqui, mas o Elder Scrolls, igual vocês falaram, ele não é um jogo, ele é um mundo, e dentro desse mundo ele é o environment mais bonito já feito na história dos videogames. Eu vou chegar aqui e vou dizer que é a minha opinião. Environments, principalmente, os personagens, as animações, ele deixa um pouco a desejar, mas o cenário, Skyrim, não tem igual que eu joguei até hoje. Mas não é isso, né? Não é isso que faz o jogo ser o jogo do ano. Eu acho que é muito mais a jogabilidade combinada com história, combinada com as quests, com a quantidade absurda e a qualidade absurda do conteúdo que tem dentro desse jogo, que todo cantinho, toda pequena quest que você vai é interessante, é diferente, tem história contada ali. Eu vejo nele coisas que eu admirava em vários outros jogos de outras franquias, como Fallout, que é dos mesmos desenvolvedores, mas também como BioShock e muitos outros. O Skyrim, cara, se você realmente for começar a somar as virtudes, dá para ele ganhar dois jogos do ano aí, de tanta quantidade e extrema qualidade que ele tem. Então, cara, eu com muito pesar, assim, tem muitos outros jogos muito bons esse ano, como a gente falou, mas não vou me arrepender de dar o jogo do ano, pelo menos a minha opinião, pro Elder Scrolls 5 Skyrim. E aí, vou deixar o Rafa falar pro Seco, então, fechar a nossa discussão. Diz aí, Rafa, jogo do ano pra você. Eu mudei de opinião 3 vezes esse ano com relação ao que eu achava que ia ser o jogo do ano. Primeiro, quando eu joguei Portal 2 no início, eu achava que tinham chegado num nível nunca antes atingido do quanto eu tava me divertindo jogando. Tanto jogando sozinho a campanha single player, quanto a gente tava jogando junto e se admirando, assim, que nossa, como é foda jogar esse jogo com duas pessoas ao mesmo tempo. Como é que os caras conseguiram pensar nessas sacadas que torna isso incrível? Portal 2, pra mim, até aquele momento, início do ano, tudo bem, mas tava pra jogo do ano fácil. E eu tava esperando, cara, se alguém for comparar, quem vai ser? Né? Até que chegou Deus Ex pra mim. Eu sou fã da franquia, primeiro jogo, um dos meus jogos favoritos de sempre. O segundo não tão bom quanto, mas gostei muito, terminei também mais de uma vez. E o terceiro, trouxeram tudo aquilo de novo para a atualidade, assim, né? Porque as pessoas esperam, as pessoas querem jogar. E achei muito foda, assim, todos os elementos, todos os sistemas, como eles se interligaram. Eu achei alguns defeitinhos ali, um aqui, como por exemplo, o esquema de progressão, eu acho que poderia ter dado um pouquinho, como eu já comentei no podcast específico, mas poderia ter dado um pouquinho mais de tempero ali na escolha dos teus upgrades, mas isso não prejudicou, não tornou um jogo pior, por isso eu acho que ali poderia ser um pouco melhor, né? Eu achei que ficou muito, muito foda, muito bem feito. E naquele momento, Deus Ex pra mim estava sendo o jogo do ano. Até que chegou Batman. pra mim, pra mais uma vez me fazer mudar de opinião. Aquilo que tu falou e aquilo que o pessoal tava no hype, né? Esperando que, cara, esse jogo vai ser foda, esse jogo vai ser foda. E eu tava tentando, não, cara, não pode ser tão foda assim, cara. É uma empresa nova, os caras fizeram um vai, será que é sorte de principiante? De repente, sabe? Os caras falam, pá, dá um tapa na minha cara e lança um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, né? Que faz o cara perder noites e querendo mais, muito bem feito, muito divertido, né? Em todos os níveis, desde o nível de uma apreciação passiva, né? De tu perceber só o que tá ao teu redor sem tu fazer nada, até ativa de como tu combate, como tu resolve os puzzles, muito bem feito. E pra mim, né, ali tava fácil, né? Tá ganho já, Batman, jogo do ano, até que, pá, o Skyrim veio, né? Dando uma flechada no joelho, como tem esse meme novo na internet. E, cara, é aquilo, é... Mesmo se tivesse mais um ano pela frente, eu acho que ia ser muito difícil alguém tirar o título do Skyrim esse ano, que tá foda, assim. Como tu falou, eu acho que sem competição, o mundo mais bonito em que eu já estive, assim... Mais bonito do que o real, então? O mundo real, inclusive, melhor que o mundo real, inclusive. Ó, e eu já tive lugares lindos, cara, mas... O cenário, assim, como eles entregam, como a mistura, assim, orgânica do cenário, dos rios, das montanhas, dos lugares com neve, das cidadezinhas escondidas, assim, algumas nas montanhas, entre ruas, entre estradas, assim, que tu vai vendo as pessoas patrulhando ao redor, aquela coisa, pessoas que tu conhece aleatórias só andando pela rua, e cada personagemzinho tem a sua história, sabe, tu conversando mais, tu pode fazer a missão pra eles podem gostar ou não de ti. E se tu ajuda um, o outro passa a não gostar mais de ti, isso pode te prejudicar de alguma maneira, sabe? O jogo te pede pra te encarar ele como se fosse uma coisa real, sabe? Tu tentar evitar tratar ele como se ele fosse um jogo, tentar só maximizar a stat e fazer isso, porque o jogo te deixa, o jogo não te impede a tu ficar farmando skill e upar skill o mais rápido possível, sabe? Mas o jogo, ele te diz, assim, isso não vai ser tão divertido como se tu encarasse isso como se fosse uma vida, uma outra vida tua, assim, sabe? Eu acho que eles fazem isso de uma maneira incrível, assim, que eu nunca me senti tão dentro de um mundo e tão pouco dentro de um jogo quanto o Skyrim me permitiu, e isso pra mim é sem competição, o jogo do ano. Bem falado. E você, Seco, qual é o seu jogo do ano 2011? Pois é. Então, eu vou comentar aí. Vou mencionar rapidinho sobre... Bom, não preciso falar muito sobre FIFA 12, porque vocês viram minha atenção ao só descrever uma das partidas que eu tive no escritório no ano. Eu achei que... Vou comentar só um pouco do Deus Ex, que eu achei que teve uma história muito legal. Ele teve alguns flaws, e... Então eu não acredito que ele vai ser o jogo do ano, porque ele não... Digamos, não que ele não fosse tão bom quanto os outros, mas acho que os outros foram mais redondos. Por exemplo, Skyrim e Dark Souls. Eu tenho que colocar um pouco de background aqui, porque pra mim é muito difícil. Pra mim, o Dark Souls e o Skyrim, eles são muito fodas, os dois. Mas eles são mundos muito diferentes. E... Por ter jogado quase todos os Elder Scrolls, eu sempre tive as mesmas birras com ele, que são birras muito pessoais minhas, que me irritam sempre, desde a época da Daggerfall, que é a fofoca, onde você mata alguém ou rouba um cavalo, e de repente todos os guardas da cidade já sabem que você roubou o cavalo. E isso pra mim era... Ah, eu odeio isso, porque eu sempre jogo como ou ladrão ou assassino, então eu sempre me ferro. E aí... eu acho que eles melhoraram muitas coisas, acho que no jogo, árvores, isso eram as coisas muito massas nesse jogo, acho que tá bem legal. Eu acho que por ser na planície de Skyrim, que é uma planície pobre, não é tão grandiosa quanto no Oblivion, ou ela não é tão obscura e negra quanto lá Morrowind, ele tem muito greed, tem muita, tipo, muita coisa assim de um odeia o outro porque o outro tem mais, então ele quer matar aquele cara só pra poder ter o que aquele cara tem, sabe? Então tem muito disso, assim, é tudo muito... É muito nervoso, assim, parece que tá no meio dessa idade média, de todo mundo quer matar todo mundo o tempo todo. E o level design é sempre brilhante, né? O level design dos caras é, tipo, no words. E do outro lado, eu tô jogando um jogo onde... Quando você toma uma decisão, ela vai afetar todo o seu jogo. Você não tem como voltar atrás. Você não tem como, por exemplo, no Skyrim, você tá jogando e você diz, e se eu matar esse cara? Ah, e você mata, você carrega. Não gostei do resultado. Vou ver de novo o que vai acontecer. Então, do outro lado, eu tenho um jogo onde tudo que eu faço, eu vou ter que jogar com aquilo e aguentar as consequências daquilo, sabe? E isso envolve demais. E sobre level design, Dark Souls é muito foda no level design. Depois que você passa a primeira parte do jogo, assim, eu acredito que ambos os jogos são tão lindos quanto. Eu acho que a grande coisa que o Dark Souls level design wise tem, que o Skyrim não tem, é que Skyrim, ele é basicamente a grandiosidade fica onde tem a neve, onde tem o fog da neve ao redor das montanhas, que é lindo, é deslumbrante. Mas o Dark Souls consegue se quebrar em vários mundos, um mais complexo que o outro, com coisas twisted que você não consegue nem imaginar aquilo. E eu acho que a soma dos dois, pra mim, é assim... A única coisa que define o que eu gosto mais de um do outro é a coisa que eu mais gosto dos dois, que é a parte de assassination, digamos assim, né? Porque como eu jogo muito com a Dark Brotherhood, ou o assassino, ou o ladrão, eu ainda sinto que o combate do Elder Scrolls, ele sempre me passa um pé, sabe? Sempre que você vai combater com mais de um cara, você se arromba. Tipo, não existe brigar com mais de um, sabe? Então, pra mim, o Dark Souls é o jogo do ano, pra mim, porque ele é o jogo mais envolvente desse ano, assim, eu tenho 120 horas jogadas, eu conversei com três classes diferentes, e cada decisão que eu tomei no jogo me levou pra um caminho diferente, que se eu quisesse ver o que tem lá depois, eu preciso começar um jogo de novo. Eu tive que viver as consequências das minhas escolhas, sabe? E não tirando nenhum mérito do Skyrim, porque eu amo a franquia, que eu amo muito, mas assim, é só porque, cara, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, assim, em absolutamente tudo, sabe? Ele pode não ter a melhor narrativa, ele pode não ter a vila cheia de pessoas onde você vai e descobre todos os twists, mas quando você encontra alguém, ele te conta alguma coisa, você vê, tipo, as pessoas, a twisted mind dos caras, você vê a progressão deles no jogo, onde eles ou eles ficam greedy porque você tem uma coisa que eles querem e tentam te matar, ou você vê ele conseguindo o que ele queria, depois ele fica louco porque o conhecimento dominou a mente dele e ele não é mais ele, sabe? Então é tão sutil, mas é tão forte, assim, pra mim Dark Souls é muito foda e pra mim é o jogo do ano. Agora fodeu. E aí? Temos um impasse. Não é um impasse, assim, tem dois contra um, velho. A regra não, é clara. Se fosse FIFA, eu tinha acabado o jogo. Não, mas não é votação, mas eu acho, Seco. É, foi muito. Cara, foi meio de arrepiar ouvir você falar do Dark Souls da forma que você falou, e de fato, ele merece tudo isso que você diz. Eu só acho assim que você mesmo há de concordar que não vai ser uma injustiça se a gente der o jogo jamais. Do ano pro Skyrim. Não, tanto que nem eu falei, assim, pra mim é o detalhe, assim, o fato de ele ser o meu jogo do ano não quer dizer que ele não é o jogo onde tem a melhor experiência pra todo mundo, de qualquer um que vai jogar vai dizer, isso aqui é foda, eu quero fazer isso aqui o resto do ano, sabe? Certo. Entendeu? Porque, como eu falei, pra mim, são os detalhes, assim, entendeu? Claro, por ser um fã da série... E pra todo mundo são detalhes. Pra todo mundo, pra cada um, né? É uma percepção muito pessoal, da mesma forma que o Rafa teve uma percepção do Dark Souls, pelo menos do pouco que ele jogou, que não foi muito favorável. Isso aí é natural. Eu acho só que, né, a gente acho que entrou em consenso no final de que Skyrim jogo do ano do podcast 2011, não vai ser nenhuma injustiça. O Dark Souls eu acho que é uma menção honrosa muito forte, é uma das melhores experiências do ano, e pelo relato do Seco dá pra ver que ele é capaz de tocar tão profundamente tanta gente. Então acho que tá justo isso, mas vocês vão de concordar que Skyrim, jogo do ano 2011 do podcast, soa justo, soa correto. Não, certeza. Isso, tipo, não... Pra mim é como eu falei, pra mim qualquer um que ganhasse qualquer coisa, eu ia estar extremamente satisfeito, porque os dois jogos são geniais. E pra mim a única diferença é algumas partes do envolvimento que eu tenho com o Dark Souls, que é muito forte. Entendi. Sabe? Então, só espero que Gears of War 3 esse ano não ganhe, né? Porque quando ganhou do Oblivion o Gears of War, pra mim foi a maior traição da indústria de videogame, na história do mundo, pra sempre. Escuta como aí, GameSpot. Pois é, velho. Mas não foi, beleza. Foi. E as outras publicações eram pro Modern Warfare 1, né? Que era muito mais jogo que o Gears of War 1. Então, cara, acho que a grande conclusão que a gente tira é que, cara, esses outros jogos que não ganharam o jogo do ano, na nossa opinião, é difícil ver o que eles poderiam ter feito para bater o Skyrim. Todos eles poderiam melhorar, e o próprio Skyrim poderia melhorar, mas é difícil ver que melhorias você poderia colocar num jogo como Batman, como Deus Ex, como Dark Souls, que já foram tão bem feitos, como Portal 2 também, que já foram tão bem feitos, né? E dentro do seu gênero fizeram tudo tão bem e nos deram tantas experiências boas. É difícil você pensar o que poderia ser diferente em um deles para bater o Skyrim. Eu acho que o Skyrim é o merecedor do jogo do ano, principalmente porque ele, mesmo os outros jogos sendo perfeitos como eles poderiam ter sido, e faltaram aí pequenos detalhes para eles serem muitas vezes, eles não teriam batido o Skyrim como jogo do ano. Na minha opinião, acho que é a opinião consenso nossa aqui. E essa é uma conclusão boa de se chegar, que significa pra mim, pelo menos, que 2011 foi um ano de sucesso, de qualidade nos jogos, a não ser que você seja fã dos shooters multiplayer da moda. Mas eu acho que fora isso, a gente teve um ano aí excelente de experiência de jogo, e por isso foi tão difícil a gente chegar a essas conclusões do jogo do ano. Por aqui, a gente espera que tenha sido uma discussão interessante pra todo mundo, e a gente quer ouvir a sua opinião também. Defenda aí o seu jogo do ano nos comentários, a gente já divulgou os canais. A gente precisa, infelizmente, fechar aqui não só o podcast, mas o ano, rapidamente, que a gente está apertadíssimo de tempo. Mas ó, agradecendo a todo mundo, a audiência, esperando que vocês estejam com a gente de novo no ano que vem. A gente deve voltar aí entre fim de janeiro, começo de fevereiro, com o podcast, quick quests e muito mais aí. Vamos ver o que a gente apronta pro ano que vem, mas é um prazer pra gente se reunir, fazer isso aqui, editar bonitinho, e esperamos que seja também um prazer pra vocês ouvir. Então, esperamos que no ano que vem vocês continuem com a gente. Um abraço pra vocês, deixar o Rafa se despedir. Fala aí, Rafa. Valeu, feliz ano novo pra todo mundo. Até ano que vem, e espero que vocês voltem. Não esqueçam da gente no ano que vem, não. É isso aí, você, Fernando. Valeu, valeu, obrigado, pessoal, pelo apoio do ano todo. Tipo, vocês que fazem 50% do podcast. Então, espero que ano que vem a gente continue nisso e possa falar mais de jogos geniais. É isso. Tomara. É isso aí, eu também. É isso aí que eu penso. Esse foi um ano que a gente mudou, inclusive, de endereço. Né? Fomos aí pro www.thepodcast.com. Vocês acompanharam a gente. Então, continue com a gente aí. Vamos tirar umas férias, vamos descansar. Talvez achar mais assuntos interessantes para trazer no ano que vem, e a gente volta aí, né, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Vocês vão saber através do Twitter, através do website, fiquem atentos aí. A gente volta no ano que vem. Um abraço para todo mundo, obrigado novamente pela audiência e tchau.